PPI, Programa de Pagamento Incentivado. Aproveite o incentivo para quitar débitos com a Prefeitura. Tem 100% de desconto de juros e multa para o pagamento à vista. 70 em duas vezes, 50 em 5 e 30% para antecipações. Mas atenção, nem toda dívida entra no PPI. Consulte o site da Prefeitura para mais informações. Adesões de 1º a 31 de maio. Prefeitura de São José do Rio Preto. A Oculário Óticas é especialista em cuidar da sua visão. Por isso, atente-se aos sinais. Vista cansada ou embaçada, aproximando ou distanciando os objetos para enxergar melhor. Dores de cabeça constante, se estiver com algum desses sintomas. Procure a Oculário Óticas do Praça Shopping. Lá você encontra as melhores soluções para a sua visão. Cuide da sua visão na Oculário Óticas Praça Shopping. Fone 991-09-4369. 104,3 MHz Interativo FM, onde você ouve música de qualidade. 2 horas e 29 minutos. Começa agora na Rádio Interativa FM, Jornada Esportiva. Rádio Interativa, a nova onda no esporte. Vai começar de novo, é novamente tempo de paixão. Salve, salve o Rio Preto e sua tradição. Avante, Rio Preto Esporte Clube, serás o campeão. Olá, gente, muito boa tarde. Agora são 14 horas e mais 31 minutos. É hora de nós começarmos mais uma vez outra transmissão pelo Campeonato Paulista de Futebol. 4 rodadas que foram marcadas durante esta semana. E você vai acompanhar daqui a pouco de Porto Feliz o jogo entre Capivariano, Rio Preto que luta. Essa que é a grande verdade. Pode até acontecer uma classificação, mas pode também já ir para a zona da degola, como já está na 14ª colocação do campeonato. Rio Preto precisa, sem dúvida alguma, tomar cuidado. Você pode ter certeza que na rodada de hoje do Campeonato Paulista da Série A3, a equipe da Penapolense, também o próprio Batatais, que são os últimos colocados desta competição, corre o risco de serem rebaixados ainda hoje. Ou também tem alguma coisa, correm o risco de até mesmo ganhar uma possibilidade de classificação, principalmente o time de Batatais. Penapolense já é mais difícil a sua condição. Mas nós estamos para transmitir da cidade de Porto Feliz o jogo entre Capivariano e Rio Preto, marcado para daqui a pouquinho, a partir das 15 horas, direto lá de Porto Feliz, na Baixada da Colina, como é chamada também, a própria cidade de Piracicaba. E ainda nós temos aí tudo que você quiser saber nessa rodada. Você vai acompanhar com a equipe de esportes de Paulo Porto, de Roberto Sais, da Rádio Interativa de São José do Rio Preto. Sempre eu digo, com absoluta exclusividade para você, amigo torcedor. A partir de agora, os nossos agradecimentos ao restaurante pesqueiro Tô de Boa, na Avenida 13 de Maio, 4281, no Residencial Tedesco, em Rio Preto. É Empório Natural, vendendo saúde. Tudo da linha Diet Light. O Empório Natural tem para você cereais, tem para você também chás, enfim, e alimentos. Você passa lá na Avenida Lino José Seixas, 651, lá perto, na rotatória da Represa Municipal. Se você quiser ligar para o Empório Natural, é só lhe discar. Marque aí, 3211-9286. 3211-9286 é o telefone do Empório Natural. Admetal material para construção, na Rua José Bonifácio, no Parque Celeste, 720, telefone 3301-0300. Vai viajar? Passe antes em Canhoto Pneus. Faça uma previsão ou uma revisão também preventiva no seu veículo, na General Glicério 4035, no bairro da Redentora. Você não pode esquecer. Canhoto Pneus. As Óticas Rossi tem para você as melhores lentes e armações, na Voluntária de São Paulo, 3149, no centro, e convênio com estacionamento Aporé. Enoteca Cursino, uma loja especializada em vinhos na cidade de São José do Rio Preto, que conta com a experiência do sommelier Paulo Cursino, na Benjamin Constant, 3546. E as Óticas Rossi aqui tem também para você um abraço ao Luiz Rossi, para a Vanessa e também a todos os seus funcionários. E hoje também integrando a equipe de esportes, sendo um dos nossos apoiadores, está pensando em abrir uma empresa? Itamaraty Contabilidade e Auditoria está à sua disposição. Para você ter melhores orientação na abertura e, no mais importante, o melhor regime tributário, já que nós sabemos que nossa carga tributária é alta, o empresário pagando mais do que deveria. Você sabe então, Itamaraty Contabilidade e Auditoria, na Rua Olavo Bilac, número 10, telefone 3211-4400. Eu disse Itamaraty Contabilidade e Auditoria, para você abrir a sua empresa. A partir de agora, nós destacamos a nossa jornada esportiva do Timaço, da sua Rádio Interativa de São José do Rio Preto, para o jogo de Capivariano e Rio Preto, mais uma rodada, e depois no sábado é que Rio Preto volta a jogar em São José do Rio Preto contra a equipe do Batatais. É jogo de 6 pontos esse, hein? E na terça-feira que vem, dia 25, aí o Rio Preto encerra a sua participação. Se classificar, vai continuar. Se não, vai lutar aí para permanecer na Série A3 do campeonato, jogando lá na cidade de Bauru contra a equipe do Noroeste. A equipe de esporte tem a manutenção e a presença também nos botõezinhos mágicos nessa tarde de Matheus Freire. A participação também de Fabinho Castilho. A coordenação técnica de Maurício Martins. A equipe de esporte tem o comando de Roberto Salles, desse amigo de vocês, Paulo Porto, trazendo sempre todas as informações e narrando para você, a partir de agora, mais uma festa do Campeonato Paulista de Futebol. E ainda temos o nosso companheiro, o repórter Sérgio Lorencin, que está sempre conectado conosco na equipe de esportes. Anote aí o www.bispado.org.br/interativofm, é o site da nossa rádio. www.bispado.org.br/interativofm. Você também poderá conectar pelo Facebook Paulo Porto Radialista, Facebook da Rádio Interativa FM, Facebook do Fabinho Castilho, do Roberto Salles, de toda a equipe esportiva, também do nosso repórter Sérgio Lorencin. Você sabe que não há distância que nos separe, está sempre conectado e tendo todas as informações do nosso mundo esportivo. Apenas na abertura, Paulo Por deseja um forte abraço a você, torcedor de São José do Rio Preto, com muito carinho. Estamos convidando você para acompanhar a partir de agora a nossa jornada esportiva, direto do estádio da cidade de Porto Feliz, para Capivariano e também a equipe do Rio Preto Esporte Clube, a antepenúltima rodada do campeonato, para muitos, para outros que vão se classificar, que serão oito, nós teremos ainda a continuidade do Paulistão 2021, porque nós temos que conhecer as duas equipes que no ano que vem vão subir para a Série A2 do Paulistão. Hoje está ainda embolado aí com o time do Noroeste da cidade de Bauru, está também a própria Votuporanguense, que vem fazendo uma boa campanha. Temos também o próprio time do Linense, que cresceu bastante, chegando lá, Marília. São equipes que estão aí encostada para a fase decisiva do campeonato. Roberto Sainz, um abraço antes da gente chamar os nossos apoiadores. É o jogo de 6 pontos do Rio Preto essa tarde, Sainz. Boa tarde. É, curiosamente, boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos da Interativa. O Rio Preto está assim, como se fosse uma gangorra, né? De um lado, se ele pender para um lado, ele cai para série, para Bzinha, né? E se ele pender para outra, ele pode até se classificar. Quer dizer, a chance de classificação é bem remota, porque o Rio Preto está, na realidade, numa classificação em 14º lugar com 13 pontos, e ele precisaria ganhar todos os jogos, os 3 jogos que lhe faltam, para obter 9 pontos e saltar de 13 para 22 pontos. Quer dizer, não é uma tarefa fácil, porque também dependeria das outras equipes, né? Das outras equipes que estão aí na boca perderem ou empatarem, não fazerem pontos. Então, é um jogo muito complicado. E agora, o mínimo que o Rio Preto tem que fazer é jogar futebol na tarde de hoje, porque se levar outra goleada daquela, vai ficar uma participação extremamente danosa nesse campeonato de 2021, Paulo. A pergunta para você: quem que é o último colocado? Sempre é bom o ouvinte quer saber. A Penapolense, né? É Penapolense. Quantos com pontos? 5 pontos. Não, é difícil. O Batatá está com 9, tá, e o Rio Preto com 13. Quer dizer, se o Rio Preto não ganhar hoje e de repente o Batatais vencer, e na próxima rodada o Rio Preto pega o Batatais, aí vai ser um jogo de vida ou morte. É mais de 6 pontos que tem que disputar, né? Bom, Rio Preto está 4 pontos de diferença do Batatais, que é o penúltimo colocado. Nesse momento, sim. Agora, 5 pontos, a Penapolense, eu acho que é difícil. Não, você tirar a Penapolense tudo já foi. É difícil. Já foi. Batatais joga com quem agora à tarde? O Batatais joga na tarde de hoje em casa com o Noroeste. O Noroeste está classificado, né? Exatamente. Quer dizer, o Noroeste de repente põe o time reserva, já está classificado mesmo, né? Mas vamos aguardar. Tudo é para se esperar, né? Essa é que é a grande situação. Exatamente. Nós temos os jogos das 15 horas e vamos ter também os jogos das 17 horas. Poderemos terminar a nossa rodada aqui, às 5 da tarde, já conhecendo alguma coisa de... Alguma coisa pode ser. De classificação é mais fácil, agora de rebaixamento... Exatamente. Tá. Os jogos de hoje, às 15 horas, Votuporanguense e Olímpia, a Capivariano e Rio Preto, né? Primavera e Desportivo Brasil, e Nacional e São José. E às 17 horas, quer dizer, às 5 da tarde, Batatais e Noroeste, Linense e Barretos, Penapolense e Bandeirante, e Marília e Comercial. Esses são os jogos marcados para hoje. Tá, ok. Vamos então aos nossos apoiadores gravados e voltamos já de Porto Feliz para Capivariano, que é o Preto Jogo, que começa daqui a pouco e que você vai acompanhar conosco no microfone da sua rádio interativa. Até já. Restaurante Pesqueiro Tô de Boa, Avenida 13 de Maio 4281, Residencial Tedeschi, fone 3238-2696. Você vai viajar, então não se esqueça de fazer uma revisão preventiva de seu veículo. Em Canhoto Pneus você realiza essa revisão com toda a segurança de uma empresa especializada. Conte com a qualidade e confiança dos irmãos Toninho e José Roberto Luizzi. Canhoto Pneus fica ali na rua General Glicério, número 4035, na Redentora. A Enoteca Cursino é uma loja especializada em vinhos na cidade de São José do Rio Preto. Com mais de 10 anos de atuação, contando com a experiência do sommelier Paulo Cursino, em garimpar os melhores vinhos tintos, rosés, brancos, espumantes de várias nacionalidades do novo e velho mundo, para o dia a dia e momentos especiais. Venha nos visitar e se encante com o fascinante mundo dos vinhos. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 3546, telefone 3304-2488. Saúde e tchim-tchim. Empório Natural, vendendo saúde. Tudo na linha Diet Light, suplementos fitoterápicos, vitaminas, alimentos, cereais e chás. Avenida Lino José Seixas, 651, fone 3232-9725. Empório Natural, vendendo saúde. Admetal Materiais para Construção é a solução para a sua obra. Rua José Bonifácio, 720, no Parque Celeste. Telefone 3301-0300 ou então no WhatsApp 98208-0308. Precisando trocar os óculos? As Óticas Rossi têm as melhores lentes e armações. Óticas Rossi, Rua Barontares de São Paulo, 3149, no centro de Rio Preto, com convênio com estacionamento Aporé. PPI, Programa de Pagamento Incentivado. Aproveite o incentivo para quitar débitos com a Prefeitura. Tem 100% de desconto de juros e multa para o pagamento à vista. 70% em duas vezes, 50% em 5 e 30% para antecipações. Mas atenção, nem toda dívida entra no PPI. Consulte o site da Prefeitura para mais informações. Adesões de 1º a 31 de maio. Prefeitura de São José do Rio Preto. Paulo Porto no comando do futebol. Tá aí, portanto, os nossos apoiadores aqui no microfone da sua rádio interativa. Está pensando em abrir uma empresa? Itamaraty Contabilidade e Auditoria está à sua disposição para lhe orientar na abertura e, no mais importante, o melhor regime tributário, já que todos nós sabemos que a nossa carga tributária é alta. Imagine então você, empresário, pagando mais do que se deveria. Telefone 3211-4400, 3211-4400, Itamaraty Contabilidade e Auditoria, na rua Olávio Bilac, número 10. Tá certo? Tarde de sol também aqui na cidade de Capivari, onde nós temos o jogo bem encostadinho em Porto Feliz. É, todo mundo emendadinho aqui, Piracicaba, Capivari, Porto Feliz, e assim vai pra diante ali. Pois vem, Tu, tem tudo quanto é lugar, Botucatu já fica mais pro outro lado, Sorocaba é naquela região ali, de Piracicaba que fica a cidade de Porto Feliz, onde o Rio Preto pega daqui a pouco aqui na cidade de Porto Feliz, um jogo contra a equipe do Capivariano pelo Campeonato Paulista de Futebol. Tá todo mundo no vidrinho aí, já sai a escalação do Rio Preto, a escalação do Capivariano, você tem tudo ou não? Perfeito. Então vamos lá, no padrão da sua rádio interativa FM, você vai começar por quem? Vamos pelo Rio Preto, né? Então vamos lá. Vem, Verdão, Roberto Sainz trazendo pra você a escalação do Rio Preto. Rio Preto Esporte Clube. Bom, o técnico João Santos faz voltar ao gol da equipe do Rio Preto, muito embora o Gustavo não tenha nenhuma culpa pelo resultado de 5-0 que o Rio Preto tomou diante do Comercial, mas volta o Lúcio que tem sido um dos esteios no setor defensivo da equipe do Rio Preto. Lúcio com a jaqueta 1. A jaqueta 2... apareceu na escalação, Paulo, o Dias, né? Mas eu não, sinceramente, eu não vi o nome desse jogador no Rio Preto. Me parece que houve algum engano aí na digitalização do nome do jogador, porque o lateral direito é o Luiz Dário. Então vamos de Luiz Dário, depois de qualquer coisa a gente muda. O Oscar Silva, do Futebol Interior, sabe, né? É, depois ele passa uma mensagem tá. Para ele, ele deve passar direito. Número 3, Bruno Miguel. 4, Xandão, voltando à zaga, né, do Rio Preto e dando estabilidade para o time. E, pela esquerda, o Lucas Piauí com a 6. Meio de campo do Rio Preto vai de 5, Diego Valim. 8 Moisés e 10 Clebinho. E o ataque tem o Iago Pereira, o Ataliba e o Tiaguinho. Esse é o time do Rio Preto, o Tiaguinho com a 11, o Iago Pereira com a 14 e o Ataliba, tradicionalmente, com a jaqueta 7. Os reservas do Rio Preto: Gustavo tem a 12, Giovani a 13, Lucas Maia a 15, Afonso a 16, Tota tem a 17, Gustavo Cabral a 18 e o Billy, né, que jogou em jogos passados, mas hoje está no banco, talvez com algum problema físico ou sabe lá o que, né? Essa é a equipe do Rio Preto. Problema técnico. Também, né? Também. Fala pra mim a classificação só do Rio Preto, quantos pontos ganha tem? Depois a gente fala do capivariano. Tá ok, o Rio Preto está na 14ª posição, com 13 pontos. Paulo. Coisa de louco. Com 13 pontos. 14ª posição com 13 pontos. Agora nós temos o capivariano, vamos lá? Vamos lá agora então para o time de Capivari jogando aqui em Porto Feliz, onde é a sede do Desportivo Brasil. Não canso de falar pra você saber, né, Sérgio? Perfeito. É bonito aí o campo deles, não é? Bom, muito bonito. Bastante verde, muito bacana. Mas vamos lá, o goleiro é o Moisés. Agora, você já imaginou se o Moisés do Rio Preto chutar uma bola? Você vai falar assim, chuta o Moisés e defende o Moisés. Como é que faz? Vai ficar meio complicado, hein? Chuta o Moisés e acabou. Tá certo. Everton, pela ala direita, é o número 2, Gêmeos com a 3, 4 é o Felipe, 6 é o Rômulo. Meio de campo tem o Pavani com a 5, Madson, Rômulo é o número 6, o Madson pela ponta direita é o jaqueta número 7, Correia é o 8, Neto Costa é o 9, 10 é o André e 11 o Emanuel. E os reservas da equipe do Capivariano: 12 Matheus Jesus, 13 Edson Magal, 14 Lucas Moraes, 15 é o Carlos Eduardo, 16 o Neto Alexandre, 17 Lucas Soares e 18 o Giovani. Você quer o trio de arbitragem? Nós só temos que também lugar, aqui. Que lugar que está o Capivariano? O Capivariano está em 11º lugar com 15 pontos. Está um pouquinho na frente do Rio Preto. Então vamos para os homens da Federação Paulista de Futebol. Para falar a verdade, eu só tenho o juiz, o nome do juiz. Depois a gente... O bandeira não colocaram? Não colocaram. Não. É a ficha técnica que veio... Faltando a metade. O que está acontecendo? O pessoal está com preguiça de trabalhar? Vamos lá, então. Só pôs o árbitro? Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Senhor do apito. O juiz é o senhor Lucas Caneto Belotti. Lucas Caneto Belotti. Esse é o nome do árbitro responsável pela partida hoje em Porto Feliz, Paulo. Tá bom. Antes da execução do hino nacional, vamos ver aqui a situação, o que você acha que pode acontecer daqui a pouco. Vamos esperar primeiro, vamos fazer a execução do hino nacional. Vamos lá. Né? Vamos lá. Talvez seja melhor, porque os jogadores já estão perfilados, já estão todos em campo. O time do Capivariano todinho de vermelho e o time do Rio Preto de branco, com aquela faixa verde no peito, parecendo aquela camisa do São Paulo, aquela que tem as duas faixas, né, na altura do peito. That's certo. Não é aquela riscada, é aquela horizontal. E o São Paulo joga hoje contra o Palmeiras às 22 horas. É a primeira decisiva do Campeonato Paulista de Futebol. Vamos aguardar então daqui a pouco a execução do hino nacional aqui no estádio, na cidade de Porto Feliz, para Rio Preto e Capivariano pelo Campeonato Paulista de Futebol. Vamos aguardar aí a execução do hino nacional. Vamos nessa, Matheus? Pra gente já ficar aqui tranquilo, que o somzão já começou a se espalhar aqui no estádio. Ok, tá aí a execução do hino nacional no estádio de Porto Feliz, onde a equipe do Desportivo Brasil é quem comanda esse estádio aqui, que é a sede do Desportivo Brasil. Rio Preto, Lúcio, você colocou Dias mesmo? Então vai Dias, né? Pô, nervoso. Bruno Miguel, 3, Xandão, 4, Diego Valim, 5, Lucas Piauí, 6, Ataliba, 7, Moisés, 8, Iago Pereira, número 14, 10 para Clebinho e 11 para Thiaguinho. A equipe do Capivariano, Moisés é o número 1, Everton, 2, James, ou James, como queiram, né, mais bonito, número 3, Felipe, 4, Pavani, número 5, Romulo, meia dúzia, 7, Matson, 8, Correia, o número 9 da equipe do Capivariano é o Neto Costa. André, camisa número 10. E o Emanuel, camisa de número 11. Batendo bola a equipe do Capivariano, batendo bola também a equipe do Rio Preto. E eu quero ouvir você, Roberto Salles. Tá tranquilo aí? Então vamos nessa. Vamos lá. É demais, né? O microfone tá fechado. Ah, abriu. Perfeito. Bom, Paulo, a gente tem pouca coisa, na realidade, a acrescentar, porque o time do Rio Preto chegando ao final das disputas dessa fase de classificação e não teve competência, a gente tem que dizer assim, o time do Rio Preto, o elenco, não teve competência para, pelo menos, se colocar aí entre os 8, né, que vão se classificar agora para a fase final do campeonato. Que dirá para disputar as primeiras duas posições do campeonato. Então fica realmente aquela angústia por parte do torcedor riopretense, aquele que realmente, que efetivamente gosta do Rio Preto, porque falta o quê? Será que falta dinheiro? Eu fico, às vezes, pensando, não é a área absolutamente nossa analisar isso, a gente está preocupado com o desempenho da equipe dentro de campo, mas não é agradável a gente ver a situação do Rio Preto, uma das tradicionais equipes do futebol paulista, numa situação como essa. Vários e vários anos disputando essa divisão e não consegue subir, porque se subisse pelo menos para a Série A2, evidentemente as coisas seriam bem diferentes. Aí as coisas começam a fluir de uma maneira melhor e o Rio Preto poderia pensar, né, em subir para a Série A1 do Campeonato Paulista, o Paulistão. Então fica aquela expectativa de que o time consiga, pelo menos, se apresentar de forma digna na tarde de hoje, não leve uma goleada como levou na cidade de Ribeirão Preto diante do Comercial pelo placar de 5-0, o que ficou realmente uma situação bastante, um vexame muito grande para a equipe do Rio Preto. As equipes já posicionadas, com os senhores a partir desse instante, Paulo Porto. Muito bem, o microfone abriu. Muito bem, saída de bola que favorece a equipe do Rio Preto Esporte Clube aqui na cidade de Porto Feliz para Rio Preto e Capivariano. Seu Lucas Carreto Belotti vai trilhar o seu apito. A saída de bola favorece a equipe do Rio Preto, que tem ali na frente o atacante do Verdão, Iago Pereira, também tem o Thiaguinho e o Ataliba. São os três jogadores de ataque da equipe do Rio Preto, apenas aguardando o apito do árbitro aqui na cidade de Porto Feliz. O time do Capivariano todinho de vermelho, o Rio Preto de branco, apenas com alguns detalhes na altura da camisa horizontal de verde e branco, que são as cores do Rio Preto, e o Capivariano todinho de vermelho. É jogo decisivo para a equipe do Rio Preto em termos de campeonato paulista. Esses são jogos que vão ser realizados a partir de agora, às 15 horas, no estado de São Paulo. E depois desses jogos das 15, nós teremos jogos das 17 horas, que também você terá aí a rodada que vai acontecer. É a partir das 5 da tarde, ou seja, a partir das 15 horas, em todos os campos do estado de São Paulo. O campeonato termina no dia 25 para quem não classificar. Para 8 times que vão ganhar a classificação, vai automaticamente continuar dentro dessa competição. O árbitro, então, tem a teoria aí, e também o comando da Federação Paulista de Futebol tem que ser exatamente na hora certa para que ninguém faça cambalacho por lá. Cambalacho do quê? A coisa realmente é difícil diante dessa situação. Vai trilhar o apito árbitro da partida na cidade de Porto Feliz, senhor Lucas Carreto. Você vai conferindo comigo, hora oficial do Brasil, 15 horas em ponto, hein? Pode trilhar o apito, seu árbitro. Pode trilhar o apito, seu árbitro. Apita! Lucas Carreto Belotti. Começa o jogo, Rio Preto toca na bola. Eu sempre digo, futebol é comigo mesmo nas ondas gostosas do rádio. Boa sorte para o Rio Preto Esporte Clube, principalmente o Verdão de São José do Rio Preto, para dar aí continuidade no Campeonato Paulista de Futebol. Essa é Interativa FM, sinal de qualidade no ar, equipe de Roberto Salles e desse amigo de vocês, Paulo Porto, mais uma vez aqui transmitindo na íntegra o jogo entre Capivariano e Rio Preto. Na primeira pontada, o Verdão vem para o campo de ataque com bola rolada, aqui na frente tem a cabinha, bola acabou sobrando, quem domina, sai do gol Moisés para tirar de pé, ele levanta rapidamente pelo setor esquerdo, caminha o time do Capivariano no seu campo de retaguarda, bola dominada para Rômulo, o lateral chega, mete bola para fora, arremesso manual pro time do Rio Preto fazer a cobrança do lado direito. Dias Cobra ajeita o lateral do Rio Preto, toca a bola, Clebinho tentou armar jogada aqui na ponta, onde estava impulsionado também do lado esquerdo o jogador que é o Thiaguinho, volta o rebote, lá vem Rio Preto, boa bola no campo de ataque, tocou para dentro da grande área, chega para tirar dali. De qualquer maneira, outra vez a zaga do Capivariano. Rio Preto começa bem, pelo menos até agora, tocando legal no jogo. Vai embora o time do Rio Preto, ajeita a jogada. Na ponta, meteu bola para o Ataliba, parou o marco e já marcou falta. Não tem jeito de errar o Ataliba, viu, Roberto Salles? Aquela cabecinha vermelha é coisa de louco, hein? Com certeza, é vermelho, realmente é vermelho, destaca bem, né? É vermelho, que cor que é aquilo lá? Ah, aquilo lá é meio complicado. a distância, assim, é meio complicado. É um loiro meio mais forte, né? É, exatamente. É marronzinho, como diz sempre. Tá certo. Aqui, prepare-se para fazer a cobrança. Vem embora. A equipe do Rio Preto outra vez. Vai todo mundo para dentro da grande área. Momento parado do jogo para o Verdão fazer a cobrança da falta. É o comecinho do primeiro tempo na cidade de Porto Feliz. Falta cobrada para dentro da grande área do Capivariano. Roçou por pouco. O Rio Preto não chega lá. A bola passou. Foi para ali. O goleiro foi. Meteu para fora. Escanteio. Tá marcando o árbitro. Toma posicionamento. Até agora o Rio Preto tá só ele jogando. Vamos nessa, Verdão. Atenção, prepara-se para fazer a cobrança. Lá vem bombardeio, vai outra vez para a boca do gol do goleiro Moisés do Capivariano. Lá vem bola para dentro da grande área, bola cruzada forte. Soco na bola, subiu para tirar outra vez. Moisés afastou. A bola acaba voltando outra vez do campo defensivo. Aperta ali. A bola foi tocada para o jogador Cataliba. Parou o bate e marcou falta. Vai tomar posição para fazer a cobrança a equipe do Capivariano no seu campo defensivo. Restaurante Pesqueiro, tô de boa. Avenida 13 de Maio, 4281, no Residencial Tedesco, telefone 3238-2696. Restaurante Pesqueiro, tô de boa, do meu amigo Edmir Tedesco, já atendendo você com todo carinho, tá certo? Então vai lá, Restaurante Pesqueiro, tô de boa, no comecinho da Vila Toninho, na Avenida 13 de Maio, tem porções e você passa momentos agradáveis com seus amigos, com a sua família. E você pode pescar e soltar, pescar e pegar, vai lá, faça a sua diversão do jeito que você quiser. Tá legal? Então tá. É a casa do momento, restaurante e pesqueiro, tô de boa. Levantamento executado, vem pra dentro da grande área, vai sobrar bola, espirrada, recomada para o goleiro Moisés do Capivariano, que sai do gol e pratica a defesa. Até agora, Roberto Salles, só o Rio Preto atacou, o goleiro Lúcio hoje não foi numa bola ainda. É, aliás, na realidade, o Capivariano não atravessou o meio de campo ainda. Será que eles pensaram que ia ser assim, melzinho na chupeta? É, ver que o adversário tomou uma goleada de 5, achou que era mel na chupeta, né? É, o time estava com 4, faltando 4 jogadores, um monte de coisa. Aí tem um negócio também, um detalhe que a gente tem que falar. O jogador de futebol, por exemplo, esses meninos que jogam no Rio Preto, tem as suas virtudes e eles também não gostam de se passar por vexame, né? A grande realidade é essa também. Então, com certeza. Pera aí, gente, nós levamos uma cacetada aí, pode até perder, mas vamos jogar futebol, porque o que nós fizemos outro dia não tem condição, né? É verdade. Lá foi um vexame total. Aqui prepara-se para a cobrança, o goleiro sai jogando, mete bola na direita agora para o Everton. Everton domina, agora sim. O Lúcio foi na primeira vez para praticar boa defesa. Em Por Natural, vendendo saúde, tudo a linha Diet Light, suplementos, vitaminas, alimentos, cereais e chás. A loja fica na Avenida Lino José Seixas, 651, na rotatória da Represa Municipal, em São José do Rio Preto. É em Por Natural, do meu amigo Pedro Favarini, da família Favarini também. Telefone é 3211-9286, lá do Empório Natural. 3211-9286. Vende também no atacado e no varejo, Empório Natural. Aqui prepara-se para a cobrança, outra vez vem caminhando, a equipe do Rio Preto, o Xandão voltou no jogo, ajeitou de pé esquerdo, suspendeu para dentro da grande área, sem para o corte, afasta de qualquer maneira outra vez o Everton, ele domina, levanta rápido para atacar a primeira bola, vai para o centroavante, Neto Costa corre também Lúcio, tira dele, ajeitou para dentro da grande área, meteu o pé na bola para o campo de ataque, a bola foi dominada, outra vez no campo defensivo da equipe do Capivariano, sai jogando com bola recuada, o zagueirão Felipe, é o camisa número 4, recua a bola para o goleirão Moisés, que sai do gol, sai jogando com os pés, acabou, ele não pode pegar, sai jogando agora, ajeitou outra vez ali pelo setor esquerdo para o James domina, toca no levantamento de bola outra vez no campo defensivo. James é o nome de um cantor, Roberto, sabe você que é um cara inteligente? Como é que é? Não entendi, Paulo. James é o nome de cantor? É, exatamente, mas não lembro qual. Eu também não. Também não. Não é da minha época. Exato. Não é, né? É dos anos de 70, aquele pessoal lá. É, eu conheço, não tô lembrado agora, mas é James. Por isso que os caras colocam o nome do filho, né? Fã do cara, coloca o nome no filho. Tá bom. Aqui prepara-se para fazer a cobrança. Outra vez vem embora a equipe do Capivariano, está marcando o árbitro. Falta em cima do Rômulo, lá pelo setor esquerdo. Vem tomando posição para fazer a cobrança. Admetal Material para Construção é a solução para a sua obra na José Bonifácio 720, no Parque Celeste. Telefone 3301-0300. Admetal Material para Construção. Olha o WhatsApp da Admetal Material para Construção, 982080308. Admetal Material para Construção, lá no Parque Celeste, quarteirão acima da Avenida Mogi de Onze, na rua José Bonifácio, tá bom? É logo no comecinho, ali depois que passou a Mogi de Onze, do lado direito é que fica a de metal. Conecta conosco na nossa internet www.bispado.org.br/interativaFM. Agora com 2.600 watts, aumentou a potência para ficar mais pertinho de você, com todo carinho. É a Rádio Interativa 104,3, a nova onda da cidade, sempre com sinal de qualidade, no ar pelo Facebook do Paulo Porto, do Roberto Sáez, também da Rádio Interativa, do Fabinho, do Sérgio Lorencin, de toda a equipe de esporte. Você não fica sem informação, se ligue nessa, na Interativa FM, sinal de qualidade no ar. Esse é o jogo do Rio Preto contra a equipe do Capivariano pelo Campeonato Paulista de Futebol, a penúltima rodada dessa primeira fase. A partir desse final de semana já vamos conhecer praticamente as 8 equipes que vão para a fase decisiva e vamos conhecer também os 2 que serão rebaixados para a outra fase no campeonato do ano que vem, né, 2022. Vamos ver como que fica. Atenção, boa bola solta. Lá vem Verdão, engatilhou para a boca do gol. Pode ser agora o momento da equipe do Rio Preto. Thiaguinho chiscou, bateu errado. Volta o rebote outra vez lá pelo setor direito. Perde jogada. Lá vem o Rio Preto outra vez apertando com o Clebinho. Clebinho dominou para o gol, pegou o goleiro. Ele soltou, mas não tinha ninguém do Rio Preto para rebater ali. A bola acaba sobrando com o Jimmy. Jimmy corta, toca na frente pro Pavan. Vem na cabeça da área, busca serviço, aciona rapidamente para o André Camilo. Camisa número 10, ele sai trabalhando em cima do grande circo, já girou o passe outra vez na ponta, se manda outra vez a equipe do Capivariano na ponta com o Neto Costa centroavante, chega a zaga do Rio Preto, limpa, tira dali rapidamente com o Diego Valim, ele corta o rebote e volta pro meio do campo, quem domina outra vez a equipe do Capivariano, zagueiro central, o James limpa bem a bola, ajeita a jogada aqui pelo setor esquerdo, toca a bola agora pro Correia, Correia tenta levar para o ataque, não deu certo, volta. Volta o rebate outra vez. Na linha intermediária chega para cortar o zagueiro que é o James. Ele ajeita e impulsiona a jogada. Tentou meter pelo meio da zaga do Rio Preto. Acabou perdendo. Rio Preto recupera com a Taliba. Taliba domina. Ajeita a jogada. Vem levando o time do Rio Preto rapidamente agora para o campo de ataque. Lucas Piauí ajeitou aqui do lado esquerdo. Domina a bola. Toca em cima do grande circo. Aperta. Vem Verdão com o Xandão. Xandão recolheu outra vez ali pelo setor esquerdo. O Xandão faz tempo que pega aquela fitinha verde na nuca. Será que é um machucado ou apenas uma bossa nova? Opa, lá vem Verdão na... Opa, com a bola tocada pra lá, pra cá, marcando o árbitro. Tiro de meta só. Não marcou nada, hein, Sai? O jogador queria pênalti. É, exatamente, mas pra mim não houve nada. Absolutamente nada. Caiu de maduro? Caiu de maduro. Tudo bem. Aqui prepara-se para fazer a cobrança rapidamente outra vez a equipe do Capivariano no seu campo defensivo, tomando posição. Vá viajar? Então passe antes em Canhoto Pneus e faça uma revisão preventiva no seu veículo na General Glicério 4035 no bairro da Redentora. Canhoto Pneus, um abraço para todo mundo aí. Ligados conosco no futebol, show da sua rádio Interativa FM. Vem tomando posição, ajeita a jogada outra vez aqui pelo setor esquerdo. Obrigado pela carona onde você estiver, no seu celular, na sua casa, ouvindo rádio, também no seu carro, andando, trabalhando pela cidade com o seu carro. O nosso abraço e um muito obrigado pelo carinho da rádio Interativa FM, sempre com sinal de qualidade no ar. As Óticas Rossi têm as melhores lentes e armações na Rua Voluntário de São Paulo, 3149, no centro de Rio Preto. Tem convênio com estacionamento Aporé. Um abraço ao Luiz Rossi, também para a Vanessa, todo o pessoal das Óticas Rossi, também aos seus funcionários, que são todos especializados para atender você com muito carinho, tá certo? Então tá legal. Na Voluntário de São Paulo, 3149, Óticas Rossi, sempre perto de você. Ajeita a jogada, vem caminhando outra vez a equipe do Rio Preto, tira dali o Capivariano, recupera bem com o Everton. Everton levanta pelo setor direito, leva a bola quase a linha de fundo, tá marcando o bandeira, está confirmando o árbitro. Saindo de bola, do lado direito, tomou posição outra vez, a bola foi recuada para o goleiro. Sai do gol Lúcio, para praticar a boa defesa no seu campo defensivo. Enoteca Cursino, uma loja especializada em vinhos na cidade de Rio Preto, tem para você. Olha, conta com a experiência do sommelier Paulo Cursino, na rua Benjamin Constant, 3546, no centro de Rio Preto. Telefone da Enoteca Cursino, marque aí, 3304-2488. É, Vinhos Finos, Enoteca Cursino, na rua Benjamin Constant, 3546. Levantamento, lá vem Verdão com a Taliba. Taliba passou a linha demarcatória do gramado, ajeita aqui pelo lado esquerdo, bola desviada no campo de raga pro Lucas Piauí. Lucas Piauí vem trabalhando, ajeitando, jogado outra vez ali pelo setor direito, arma pra Taliba. Taliba sai da direita, vem pra esquerda, infiltrou agora pelo meio da zaga, bola colocada outra vez no campo de ataque, toca a bola curtinho no campo defensivo. Xandão já passou a linha divisória, então largou a zaga, foi lá na frente, encostou jogada, domina outra vez a equipe do Rio Preto com bola levantada pra dentro da grande área, um auê pra cá, pra lá, pode ser agora, é bom momento, procurou espaço, não achou ninguém, acabou perdendo a jogada, mas ainda vai pra recuperar lá pelo setor direito. O árbitro não tá marcando tudo não, hein, meu? Agora ele deu apenas saída de bola, não foi falta não, Roberto Sáez? É, exatamente, ele acabou dando lateral, quer dizer, mas houve a falta, com certeza. Vai tomar posição para fazer a cobrança outra vez aqui pelo lado direito, no campo de ataque, a equipe do Rio Preto outra vez pelo setor direito, com bola levantada na ponta agora por o Ataliba. Cruzamento para a boca do gol, mas por cima da trave. A bola se perdeu, uma linha de fundo, é tiro de meta que favorece a equipe do Capivariano. Alô, Mateuzinho Freire e todo o pessoal da nossa retaguarda. Vamos girar, garoto. O tempo e o placar do futebol aqui na Interativa. Você confere. Cidade de Porto Feliz, são jogados 14 minutos confirmados do primeiro tempo. Olha o placar do jogo. Quinze minutos confirmados da etapa inicial de jogo, zero para o Capivariano, também zero para o Rio Preto. E o rádio sempre informando na velocidade do tempo com você, Roberto Sai. Em Indaiatuba, Primavera sai na frente. Primavera 1, Desportivo Brasil 0. Já que tá ali, tá, vamos nessa aí, Matheus, pode ir. Vai viajar? Então passe antes em Canhoto Pneus e faça uma revisão preventiva do seu veículo. Procure pelos irmãos Toninho e José Roberto Luizzi. Rua General Glicério 4035, na Redentora. Rádio Interativa. Eu e você. Futebol, show do Rádio Esportivo. Olha o gol. De quem? Do São José. É em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, São José 1, Nacional 0. E os demais resultados da turma? Então, 0 a 0. Todo mundo 0 a 0? Todo mundo 0 a 0. Então, tá aparecendo o quê, hein, rapaz? Que coisa de louco, né? Tudo 0 a 0. Aqui tá 0 a 0. Rio Preto e Capivariano. O São José também com o Nacional 0 a 0. Ninguém... Votuporanguense e Olímpia também 0 a 0. 0 a 0. É até mais um jogo, né? São não, quatro? Não, são quatro jogos. É. Dois estão 1 a 0, que é o Primavera 1 a 0 contra o Desportivo Brasil, e o São José 1 a 0 em cima do Nacional. Ah, e sim, os outros 0 a 0. É, não, errei, eu esqueci que o time do São José tinha feito gol, né? É. Exatamente. Agora são 16, quase 17 minutos confirmados desse primeiro tempo de jogo na cidade de Porto Feliz. 0 para o Capivariano, 0 também para a equipe do Rio Preto. Esse é o futebol show do Rádio Emoção para todas as idades. Está pensando em abrir uma empresa? Itamaraty Contabilidade e Auditoria está à sua disposição para orientar você na abertura e, o mais importante, é o melhor regime tributário, hein? Já que todos nós sabemos que a nossa carga tributária é alta. Imagine um empresário pagando mais do que deveria. Então vá direto a Itamaraty Contabilidade e a Auditoria e abra sua empresa. Rua Olavo Bilac, número 10, telefone da Itamaraty Contabilidade 3211-4400. Itamaraty Contabilidade. Vai tomar posição para fazer a cobrança outra vez na sua linha intermediária, ajeitando. Lá vem Verdão para o campo de ataque, pode ser agora bom momento. Puxou para a perna esquerda, entrou para a área, engatilhou, vai bater para o gol, para fora! Lamento, jogador do Rio Preto, uma bola açucarada. Camisa número 10, Clebinho chutou debaixo do gol por cima da trave. Eu não acredito. Mas você vê o que, que é a pessoa, o jogador não ter determinado. Ele não teve confiança em bater com a esquerda. Se ele tivesse batido, não tinha ninguém, estava só o goleiro. Ele estava dentro da grande área, para o torcedor ter uma ideia, dentro da grande área. Próximo já da marca do pênalti, né, um pouco mais para a esquerda, ele recebeu a bola sozinho, podia ter feito o gol com a maior tranquilidade, mas não teve a confiança na perna esquerda, foi passar para a perna direita para chutar, acabou chutando em cima do jogador da equipe do Capivariano que vinha chegando. É verdade, é a mesma coisa que o cara que tem o pé esquerdo chutar na direita, ele tem dificuldade, né? É, exatamente. Só tinha um que chutava com as duas e não caía. Quem era? Quem? Só teve, que eu conheci, um que chutava com as duas e não... Pelé. Por isso que ele tem a coroa. Tá certo. O Garrincha também era meio complicado, né? Claro. Ele saia muito pra direita, mas também... Bom, vamos ficar falando de saudosismos, grandes jogadores que existiram, não tem nada a ver uma coisa com a outra, quem é bom, quem joga de um jeito, quem não joga, joga de outro e vai indo assim. Tem outro que só serve pra carregar fardo e vai indo por aí afora, né? Tinha jogador que era bom, mas só carregava fardo, mas servia. Vai dominando rapidamente outra vez no seu campo defensivo. Toca a bola curta. A equipe do Capivariano aponta agora para o camisa número 11, que é o Emanuel. Emanuel dominou, já ajeitou pelo setor esquerdo, vem caminhando. Já vamos para os 20 minutos desse primeiro tempo de jogo aqui na cidade de Porto Feliz, 0-0. Escapou o Capivariano, a bola vai entrando. Tira, Lúcio! Mas o Bandeiras, que já estava marcando o impedimento do ataque do Capivariano, a bola foi pela linha de fundo. Exatamente. Mas apareceu muito bem o Lúcio, o que a gente sempre tem dito, né? Goleiraço realmente, ele foi o responsável pelo fato do Rio Preto não ter tomado gols em várias partidas. E agora não ia valer nada, mas ele fez a defesa, né? Exatamente. Aí isso que é importante. O cara falou, opa, tô na frente do cara aqui, do Guapo. Atenção, bola solta, vem pro meio do caminho, o árbitro vai marcar a falta e dá cartão amarelo. Que tem sido, nos últimos minutos, pelo menos, a equipe do Capivariano. Agora, a gente fica observando, Paulo, realmente falta uma melhor preparação por parte do técnico, seja lá, né, da comissão técnica, enfim, porque várias e várias vezes a gente percebeu que o jogador do Rio Preto acaba perdendo a bola por não ter opções, ninguém sai, ninguém entra em corrida, né, pelas pontas, tal, para receber um lançamento, é muito embolado ali no meio do campo. Agora o Rio Preto tem uma falta muito boa e está lá o Ataliba, né, com a jaqueta 7 e o Iago Pereira, vamos ver quem vai bater. Cinco homens na barreira, levanta o muro, rapidamente o goleirão Moisés da equipe do Capivariano. Rio Preto tem momento parado, o jogo vai tentar, só vai garotinho, capricha que o placar não é seu. Camisa número 14, Iago Pereira, Taliba também, vamos ver quem vai pra bola, eu acho que é o Iago Pereira, que vem pra cobrança da falta, aqui, toma posição, autoriza o árbitro, vai tomar posição, Iago Pereira, 14 na camisa, vai pra bola, ajeitou de pé direito, ele pode bater bem, lá no alto, bateu, tocou direto para o gol, mas saiu fraco demais o tiro, a bola sobrou fácil, e o Moisés faz a boa defesa. Alô, rapaziada da Central de Rádio em São José do Rio Preto, nos estúdios da Rádio Interativa, Mateuzinho Fleire, meu garoto, vamos girar comigo o tempo e o placar do futebol, aqui você confere. São jogados exatamente 29 minutos confirmados do primeiro tempo de jogo, olha o placar aqui em Porto Feliz. Capivariano 0, Rio Preto também 0. E o rádio informando com você, Roberto Sáez. No estádio Nicolau Alaion, em São Paulo, continua Nacional 0, São José 1. Precisando trocar os óculos? As Óticas Rossi têm as melhores lentes e armações. Óticas Rossi, Rua Voluntários de São Paulo, 3149, no centro de Rio Preto, com convênio com estacionamento Aporé. Paulo Porto, no comando do futebol. Olha eu aqui fazendo uma UE com você. E obrigado pela audiência. Futebol é emoção para todas as cidades. É comigo mesmo. Aqui nas ondas gostosas da cidade. 104,3 da Rádio Interativa. Lá vem bombardeio aéreo contra o gol do Lúcio. Levantamento executado. A bola bate na trave. Opa, que bola perigosa. Quase que o time do Capivariano lá dentro ficou caído, o Ataliba dentro da grande, já tava lá para ajudar a zaga. Olha, bateu na trave, foi impressão minha, Roberto Saiz? Não, ela passou por cima com grande perigo. E o Ataliba, alguém derrubou ele ali na hora de correr para pro cruzamento, né? Alguém derrubou ele. Então foi um pé. Foi um pé ou foi um empurrão, né? E caiu sozinho. Uma árbitro não deu falta, não deu nada. Aqui prepara-se para fazer a cobrança. Lá vem outra vez a equipe do Capivariano, ajeitando jogada para o comandante de ataque, domina lá dentro, que é o Neto Costa, que vai tentar fazer a passagem, limpou bem o lance, já encostou do lado esquerdo, coloca a jogada na direita para o Madison. Mate domina, abre espaço outra vez, vem embora o zagueiro também, que é o James, carrega todo o time do Capivariano, tá no ataque, a bola foi colocada outra vez aqui na frente, na velocidade, para buscar o jogador, que era o Iago Pereira. Clebinho também tá ali, vamos ver quem vem pra bola, domina o time do Capivariano, todinho de vermelho, no jogo, ajeita a jogada um pouquinho mais atrás, recolhe, vem embora o Capivariano outra vez na ponta, com bola colocada na meia direita agora para o Correia, sai trabalhando, ajeita por baixo, levanta a bola na meia esquerda agora para o André trabalhou, ajeitou a jogada, outra vez em cima do grande ciclo, um passe pra cá, outro passe pra lá, volta a bola, outra vez para o Correia, camisa número 8, ele domina, ajeita, vai levando rápido para o ataque o time do Capivariano, na direita bateu para o Everton, chega por baixo a zaga do Rio Preto, esparrama com tudo, tá marcando bandeira, tá confirmando o árbitro, Thiaguinho, o jogador Lucas Piauí fica ali, ele vai cobrar, ele deu arremesso manual para a equipe do Rio Preto fazendo a cobrança na marca dos 33 minutos confirmados desse primeiro tempo de jogo aqui na cidade de Porto Feliz, no Campeonato Paulista de Futebol. É bola solta, outra vez na linha intermediária, tenta partir rápido para o ataque, o time do Capivariano vai levando, ajeitou pro gol, mais palma o goleiro Lúcio, bola meia altura, estava bem colocado o goleiro Lúcio, também bateu legal o atacante do Capivariano, Roberto Sai. Uma grande defesa outra vez do goleiro Lúcio da equipe do Rio Preto. Escanteio que vai ser cobrado pelo setor direito. Vem tomando posição rapidamente. Camisa meia dúzia, quem vai é o 8. Vamos ver quem é quem vem para a cobrança do escanteio, é o 8, Correia. Correia pede todo mundo lá dentro. Olha o bombardeio aéreo contra o gol do Rio Preto. Bola cruzada forte para dentro da grande área. Sobe para limpar de cabeça, ajeitando lá na zaga. Bruno Miguel cortando, levantando em arremesso manual que favorece a equipe do Capivariano lá no seu campo de ataque. Não, ele mandou marcar pro time do Rio Preto. Arremesso foi cobrado, Dias domina, ajeita, domina, domina outra vez aqui no campo defensivo, tenta partir rápido para ataque, o time do Rio Preto, levantamento de bola executada pelo lado esquerdo, jogando na sombra, hein? Aqui tá o Lucas Piauí, camisa meia dúzia, já ajeitou jogada, ganhou espaço na linha lateral, vai tentar fazer cruzamento, preferiu fazer a tabela junto com o Mataliba, cruzou, bola pra área, vai voltar o rebote, ajeitou na meia, tá lá atrás também, o jogador que é o Bruno Miguel, levantamento executado, quem vinha para correr com ele era o Iago Pereira, quem domina, ajeita boa jogada, agora o árbitro vai marcando e mandando o jogo seguir, bola solta, recolheu o Emanuel, 11 na camisa, chega atrás da zaga para limpar bem o lance, o time do Rio Preto ajeitando a jogada, caminha outra vez, a bola dominada outra vez no campo defensivo, tenta partir com Moisés, Moisés trabalhou, camisa 8 do Verdão, já limpou bem o lance, encostou na direita, leva a bola, Dias vai fazendo o cruzamento, tentou fazer a passagem, levou para a ponta, boa bola, leva o Rio Preto para a linha de fundo, vai tentar cruzamento ali em cima, ele bate em cima do zagueiro, a bola volta, no árbitro não vai dar falta, meu filho, mandou o jogo seguir, tá parando o árbitro agora e marcando, saída de bola para a equipe do Capivariano fazer a cobrança na marca dos 35 minutos desse primeiro tempo de jogo em Porto Feliz. Eu quero ouvir você, Roberto Sáez. Olha, na verdade, um jogo que não acrescentou muita coisa, não. Um jogo muito truncado, jogadores fazendo falta. O juiz podia ter dado aí, pelo menos, Paulo, mais uns 2 cartões amarelos, com certeza. Então, o que demonstra que os jogadores não economizaram em pancadas, né? O que faltou, está faltando, é o juiz ser mais rigoroso e chamar a atenção da turma. Agora, o jogo em si, muito fraco, tecnicamente muito fraco. As duas equipes realmente parece que não querem ir adiante no campeonato. Mas um empatezinho tá bom para todo mundo, né? Que lugar tá o Capivariano? Tem chance de classificação, né? Não, mas nem pro Capivariano, nem pro Rio Preto. Esse resultado é ruim pros dois jogos, pros dois times. É, né? Mas que lugar que tá o Capivariano? O Capivariano tá um ponto atrás do Rio Preto, né? A gente já então falou, vamos, né? Fazer o seguinte, vamos fazer um jogo de compadre. Aliás, o Capivariano, desculpa, engano meu, ele está 2 pontos na frente do Rio Preto. Ele está em 11º com 15 pontos. É, tem chance de classificação, né? Tem uma pequena, né? Como muito pouco acima do Rio Preto, mas tem. É, mas eu acho que não é que está fazendo jogo de compadre, é jogo de precaução, né? Tanto para o Rio Preto como para ele, porque o Rio Preto teve uma sapatada, o Capivariano quer se segurar e manter-se no campeonato, já que está difícil uma classificação. Não pode deixar o campeonato disparar na ponta, na frente, como deixaram essas outras equipes aí que estão na ponta da tabela, 5 clubes, né? Então fica difícil. Depois, para você arrancar isso, não é fácil, não. Agora tem que administrar e procurar sair dessa. Aqui, bola dominada. Outra vez, a equipe do Rio Preto domina a bola na linha de fundo, está marcando o árbitro. Escanteio lá pelo setor esquerdo, vai tomar a posição a equipe do Rio Preto para a cobrança do tiro de canto. Atenção, vai levantar bola para dentro da grande área, vai todo mundo para lá, guarda-chuva aberto, contra o gol defendido pelo barqueiro Moisés, na marca dos 37 minutos já desse primeiro tempo de jogo, 0-0 aqui na cidade de Porto Feliz, que não é a terra do Capivariano, hein? É do Desportivo Brasil. Atenção, prepara-se para cobrança, escanteio cobrado. Nossa, não conseguiu bater o escanteio. Ô, louco. Tem hora que eles abusam do direito de errar, né? Não, bateu sem força nenhuma. A bola não chegou nem no pau do aqui pro lado direito da trave do goleiro Moisés. É, foi muito mal cobrado. Alô, rapaziada da Central de Rádio em São José do Rio Preto, Matheusinho Freire. Vamos girar comigo, garoto, o tempo e o placar do jogo. São jogados exatamente 38 minutos confirmados do primeiro tempo. Olha o placar aqui na cidade de Porto Feliz. Paulistão, Série A3, Capivariano 0, Rio Preto também 0. E o rádio informando com você, Roberto Sai. Em Indaiatuba, Primavera 1, Desportivo Brasil 0. Empório Natural, vendendo saúde, tudo ali, a Diet Light, suplementos, vitaminas, alimentos, cereais e chás. Lino José Seixas, 651, na rotatória da Represa Municipal. Empório Natural. Rádio Interativa. Sinal de qualidade no ar. Telefone do Empório Natural, 3211-9286. Tá bom? Então marcou aí outra vez. Olha o Rio Preto, hein? Apertando com bola colocada na linha de fundo, vai se perdendo em arremesso manual para a equipe do Verdão fazer a cobrança. É do lado esquerdo no campo de ataque. Atenção, vem bombardeio aéreo contra o gol defendido pelo goleiro Moisés. 0-0, eu repito. Vamos para o final já desse primeiro tempo na cidade de Porto Feliz. Baruzei cobrado, bola direto. Passou por toda a extensão da área. Vai cair do lado direito. Não tinha ninguém do Rio Preto para dominar a bola. Agora sim que chegou. Conseguiu, hein? E a Taliba domina, ajeita a jogada. Vai levar para dentro da grande área. Tentou bater, demorou demais. Quando foi chutar, chutou em cima do jogador Correia, camisa número 8, que afasta e tira dali. Rio Preto tenta apertar, mas não consegue, e a bola volta outra vez, recuperada pelo time do Rio Preto. No meio do caminho, toca a bola curta, o Verdão vai emendando com a Taliba. Taliba joga aqui pelo setor esquerdo, tenta fazer o levantamento, e perdeu. Não acerta o passe o time do Rio Preto, hein? A bola sobe outra vez no campo defensivo, tenta partir rápido para o ataque. Está pensando em abrir uma empresa? A Itamaraty Contabilidade e Auditoria está à sua disposição para orientar na abertura e, no mais importante, o melhor regime tributário, já que todos nós sabemos que a nossa carga tributária é alta. Você imagina, você que é empresário, pagando mais do que se deveria? Então consulte na abertura da sua empresa Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Rua Olavo Bilac, número 10, telefone 3211-4400, Itamaraty, Contabilidade, Auditoria. Aqui cuidando da sua empresa, hein? Aqui prepara-se rapidamente para fazer a cobrança outra vez aqui, a equipe do Capivariano. Já estamos agora na marca dos 41 desse primeiro tempo de jogo na cidade de Porto Feliz, é o Campeonato Paulista. O Capivariano tenta levantar a bola para o ataque, volta bem, o rebote ali na ponta agora para o Taliba. Taliba tentou o domínio, faz a devolução de jogada, fica um ping-pong na cabeça, levantou para o ataque, não tem ninguém do Rio Preto. Você acha que vai ficar nisso aí, nesse primeiro? É difícil acertar, né? Ah, sim. Pelo jeito, sim. Mas teve gol. E quem? Em Votuporanga, Votuporanguense sai na frente. Agora Votuporanguense 1, Olímpia 0. E vai complicando. O Olímpia também precisa sair dessa, né? Não tá bem, não, né? É, exatamente. Com esse resultado aí, o Olímpia tá... não tá bem. Não está bem colocada a equipe, né? Está com ponto à frente do Rio Preto. É, está junto com o Rio Preto. Está em 13º pelo saldo de gols negativos. Olha só, ele tem 4 negativos, o Rio Preto tem 8. Bicho! E o Rio Preto é o 14º, então. É 14º. É. Mas perder o Votuporanga é natural. Os caras estão embalados lá com tudo. Ficou bravo ano passado porque caíram. É. Quer voltar, né? É, a Votuporanguense está muito bem, está em 3º lugar com 21 pontos, a mesma pontuação do Noroeste e do Linense, só que ela tem menos saldo de gols. Tá certo. Bom, depois é que vão ver quem é que tem água para vender, né? Aí chegar os 4 finalistas, aí vão ver quem é que tem água para vender. Aqui prepara-se para fazer a cobrança outra vez no campo de ataque a equipe do Rio Preto. Lúcio vai tomar posicionamento na marca exatamente dos 43 minutos desse primeiro tempo de jogo na cidade de Porto Feliz. 0-0, Capivariano e Rio Preto. Jogo estudado, jogo tranquilo, ninguém está arriscando muito e aí vai ficando no 0-0. Atenção, bola dominada outra vez pelo setor esquerdo. Ajeitou jogada aqui o camisa meia dúzia, que é o Rômulo. Tenta levar o time do Capivariano para o ataque. O Rio Preto cerca bem no meio do campo, espirra a jogada na esquerda agora, outra vez vem embora o time do Capivariano com bola perigosa pro bico da área, ajeita, vai pro gol, pega o goleiro Lúcio, chutou mal também o jogador do Capivariano e a bola sobrou para o goleiro do Rio Preto, o Lúcio, que acabou fazendo a defesa. Futebol, som do Rádio Esportivo. As Óticas Rossi têm as melhores lentes e armações na Voluntário de São Paulo. 3.149 no centro. E tem convênio com o estacionamento Aporé. Óticas Rossi. Preparando-se para fazer a cobrança, o time do Rio Preto, camisa número 10, o André, ele cobra, encosta a boa jogada agora na ponta para a Taliba. A Taliba não consegue fazer a passagem de jogada, toca a bola errada, volta o rebote, quem domina é o time do Capivariano, que vai tentando se mandar no contra-golpe, hein? Se cerca aí, Rio Preto. Ó, que bola perigosa, hein? Ficou enroscada nas pernas, escapou o Capivariano, bateu pro gol, a bola passa! Que bucha, meu! Falhou a zaga do Rio Preto, perdeu a bola duas vezes aqui na entrada da área. Mas foi uma defesaça, Paulo, do Lúcio. E ele acabou se contundindo, né? Mas eu acho que é coisa leve, porque ele já está se levantando. Mas foi uma defesaça. A bola ia no canto esquerdo do gol do Rio Preto. É, mas a zaga do Rio Preto não pode fazer esse destempero que eles fizeram aí agora. Exatamente. É, umas bobeadas inexplicáveis. Né? Que bate cabeça, sei lá. Será que é uma perturbação? O jogador está realmente tenso? É por aí. Mas deixaram duas vezes a bola perdida ali na entrada da área e não dá certo. O cara escapou sozinho, bateu no canto. E o Lúcio, pra mim, eu não vi que ele bateu na bola. Pra mim, ele bateu pra fora. Mas foi o Lúcio que meteu pra escanteio. Tá dando escanteio, é verdade. Escanteio pro time do Capivariano cobrar. Exatamente. Mas olha, foi uma defesaça, o que prova aquilo que a gente tem dito, né? O goleiro do Rio Preto realmente é uma figura importantíssima no time. É, um bom time diz que começa por um bom goleiro, é por aí o caminho, né? Atenção, vem tomando posicionamento a equipe do Capivariano, escanteio cobrado, bola alçada para dentro da grande área, subiu a zaga do Rio Preto, corta, fica um ping-pong, outra vez, nossa, que emaranhado de jogadores, desafoga de qualquer maneira, não tinha ninguém no campo de ataque, o time do Capivariano retoma a bola com Madison, recua para o goleiro, sai do gol Moisés, não pode pegar com as mãos, tá fora da área, ele dá um chutão para frente, ajeita a jogada, sai do gol ali, mas o árbitro já está marcando o impedimento, Roberto Saiz. É, um minuto a mais o árbitro deu nesse primeiro tempo. Eu acho que realmente está de bom tamanho. Mas não teve muita coisa, né? Dando minuto, não sei exatamente. Por quê. Não teve substituições, nada, então realmente um minuto ficou de bom tamanho. É aquelas coisinhas, goleiro cai, né? Ai, machuquei aqui, então dá mais um. Para depois os caras não chiar. Vai acabar o primeiro tempo aqui na cidade de Porto Feliz. 0 para o Capivariano. 0 também para a equipe do Rio Preto. Apertando na linha intermediária outra vez o time do Capivariano com bola recuada para o goleiro Moisés, que sai do gol, pratica a defesa. Ele vai levantar rápido para o campo de ataque. O árbitro já consulta o cronômetro. A zaga do Rio Preto mete a cabeça na bola com Bruno Miguel. Ele domina. Toca na direita para Dias. Dias domina. Ajeita a jogada outra vez no seu campo defensivo. Tem ninguém ali. Rio Preto recuperou, ajeitou na esquerda agora pro Lucas Piauí. Desce daí, solta a pancada, aí bateu pro... engrossou tudo, meteu a bola pela linha de fundo, a bola se perdeu, tá marcando o árbitro, ele vai acabar o jogo, hein? Marcou ali a falta, mas vai acabar o jogo, o árbitro da partida, o senhor Lucas Carreto Belotti. Apito o árbitro, fim de jogo, fim do primeiro tempo. 0 para o Capivariano, 0 também para a equipe do Rio Preto. E agora vamos às informações. Algum detalhe nesse primeiro tempo ainda, eu, Roberto Salles? Não, apenas dizer que foi um jogo relativamente morno, né? Nenhuma das equipes realmente chegou a ter uma chance muito grande. Teve algumas oportunidades, o goleiro apareceu muito bem em duas ou três defesas, tanto o goleiro do Rio Preto e o goleiro da equipe do Capivariano, né? O Moisés, quase você não falou o nome dele durante o decorrer desse primeiro tempo, mas de qualquer maneira foi um jogo que de uma certa forma um tanto apático. Agora, em relação à rodada, todos os jogos, né, já encerrados o primeiro tempo, apenas Capivariano e Rio Preto estão no 0-0. Os demais, o São José vai vencendo o Nacional pelo placar de 1-0, a Votuporanguense ganhando do Olímpia por 1-0 e o Primavera ganhando do Desportivo Brasil também por 1-0. E às 17 horas, quais são os jogos? Você tem a rodada já? Temos, claro. Então, vamos falar temos tudo ela. Aqui. Do que tem, não falta nada. Não falta, Paulo. Nada. Então fala. Os jogos agora das 17 horas. Batatais e Noroeste, Linense Barretos, Penapolense Bandeirante e Marília e Comercial, todos às 17 horas. Não tem jogo à noite hoje, né? Hoje não. Hoje tem São Paulo e Palmeiras. Você vai de quê? De ninguém, né? Acho que vai ser um jogo para empate. Primeiro jogo sempre, eu acho que poderia ser até... Não jogo só essa decisão. Para que dois jogos? Não vira nada. Mas, de qualquer maneira, estou achando que deve dar empate. Dois jogos na decisão foi o sistema do campeonato, né? Joga uma fora, quem fez a melhor campanha foi o São Paulo, vai jogar no geral, fora, né? Na primeira e depois vai decidir em casa. Exato. No Murumba. Mas o Palmeiras, teoricamente, teria a vantagem de levar, né, o primeiro jogo, ganhar o primeiro jogo. Mas o time do São Paulo está muito bem postado, o técnico muito consciente do que ele quer dentro do campo, dele quer dos jogadores, tudo. E o São Paulo está fazendo uma campanha muito boa. Acho muito difícil ele perder para o Palmeiras hoje. Só que o jogo era lá no, no... Sim, mas não tem torcida, na não arena, tem pressão, não na tem arena, nada. Na arena. Exatamente, do Palmeiras. Então, e o segundo jogo será no Morumbi, no domingo. Muito bem. Você viu o que aconteceu na Argentina ontem? Você ficou sabendo ou não? Não. O time da Argentina lá, o Boca, não é o Boca, o outro? River. É. Tinha 11 jogadores. 11 jogadores em campo. E aí, desses 11 jogadores, lógico, tem que ter 11. Então jogou os 10 de zaga, de linha, e o cara que estava lá, que ia jogar também, acabou tendo que jogar no gol. Ah, sim, era onde o jogador de linha foi pro gol. Teve que fazer isso aí, eu tive conhecimento. E ganhou o jogo. E ganhou o jogo. Ganhou o jogo. Tá certo. Você viu como que é? Isso é que é vontade, né? Porque os homens que dirigem o futebol não têm a devida sensibilidade, né, Paulo? Porque numa situação de pandemia como essa, o clube pediu para inscrever de última hora mais 3, 4 jogadores, que seja, e não foi permitido. Quer dizer, então ele tinha 4 goleiros, os 4 goleiros com a moléstia, né? E ele não teve permissão. Isso é um absurdo. São situações de exceção e que merecem a atenção do dirigente. Verdade. Daqui a pouco você volta então para comentar, já está com a palavra toda molhada aí para falar ou não? Perfeito, então, tá faltando água, né? Água trouxeram, é só pegar. Não trouxeram água aqui na cabine hoje. Mas é só pegar. Mas vamos providenciar. Vamos lá, Mateuzinho. Você trazendo aí os nossos apoiadores nesse intervalo de jogo na cidade de Porto Feliz. 0 para o Capivariano, 0 também para o Rio Preto. Restaurante Pesqueiro Tô de Boa, Avenida 13 de Maio 4281, Residencial Tedeschi, fone 3238-2696. Você vai viajar, então não se esqueça de fazer uma revisão preventiva de seu veículo. Em Canhoto Pneus você realiza essa revisão com toda a segurança de uma empresa especializada. Conte com a qualidade e confiança dos irmãos Toninho e José Roberto Luizzi. Canhoto Pneus fica ali na rua General Glicério número 4035 na Redentora. A Enoteca Cursino é uma loja especializada em vinhos na cidade de São José do Rio Preto. Com mais de 10 anos de atuação, contando com a experiência do sommelier Paulo Cursino em garimpar os melhores vinhos tintos, rosés, brancos, espumantes de várias nacionalidades do novo e velho mundo, para o dia a dia e momentos especiais. Venha nos visitar e se encante com o fascinante mundo dos vinhos. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 3546, telefone 3301. 4-2488. Saúde e tchim-tchim. Empório Natural, vendendo saúde. Tudo na linha Diet Light, suplementos fitoterápicos, vitaminas, alimentos, cereais e chás. Avenida Lino José Seixas 651, fone 3232-9725. Empório Natural, vendendo saúde. Admetal, materiais para construção é a solução para a sua obra. Rua José Bonifácio, 720, no Parque Celeste. Telefone 3301-0300 ou então no WhatsApp 98208-0308. Precisando trocar os óculos? As Óticas Rossi têm as melhores lentes e armações. Óticas Rossi, Rua Voluntários de São Paulo, 3149, no centro de Rio Preto, com convênio com estacionamento Aporé. PPI, Programa de Pagamento Incentivado. Aproveite o incentivo para quitar débitos com a Prefeitura. Tem 100% de desconto de juros e multa para o pagamento à vista. 70 em duas vezes, 50 em 5 e 30% para antecipações. Mas atenção, nem toda dívida entra no PPI. Consulte o site da Prefeitura para mais informações. Adesões de 1º a 31 de maio. Prefeitura de São José do Rio Preto. Bem, meus amigos da Interativa, o torcedor, naturalmente, fica curioso para ver se, torcedor do Rio Preto, óbvio, fica curioso para saber como está se comportando a equipe do Rio Preto. E nós, para levar exatamente um pouquinho mais de tranquilidade para o torcedor, a gente diria que o Rio Preto hoje, pelo menos, não está comprometendo de forma demasiada, porque está se mantendo postado, principalmente no seu setor de defesa, com um goleiraço. A gente já disse isso em várias oportunidades, o Lúcio realmente tem se mostrado um dos melhores em termos técnicos da equipe do Rio Preto. Ele tem feito realmente a parte dele defendendo a meta da equipe do Rio Preto Esporte Clube, em excelentes intervenções, em posicionamento sempre devidamente adequado dentro dos três paus. Quer dizer, então, é realmente hoje, se tivesse que escolher entre os melhores da equipe do Rio Preto, certamente eu colocaria em primeiro lugar o goleiro Lúcio da equipe Rio Pretense. Então, uma equipe, vem aquele ditado que o torcedor concorda, tem certeza comigo: todo bom time começa com um bom goleiro. E, evidentemente, nesse aspecto, a equipe do Rio Preto tem conseguido se manter, e em vários resultados, muito simples. É só observar que o Rio Preto teve 3 jogos seguidos em que o placar foi 0-0. Quer dizer, o Lúcio garantiu, pelo menos, que a meta do Rio Preto não fosse vazada. Então, diante desses fatos, a equipe está, pelo menos hoje, se portando bem. O jogador Xandão volta muito bem à equipe, o Bruno Miguel não tem absolutamente comprometido, e os alas da equipe do Rio Preto, tanto o Lucas como pela ala esquerda, como o ala direita da equipe do Rio Preto, tem atuado de uma forma segura, pelo menos durante o transcorrer do jogo de hoje. E com isso tem dado uma estabilidade para que o meio de campo e o setor de ofensiva da equipe Rio Pretense possa tentar realizar alguma coisa, buscar pelo menos um gol diante da equipe do Capivariano. E a equipe local, uma equipe relativamente frágil também, eu diria, porque durante todo o transcorrer desse primeiro tempo, criou sim algumas oportunidades, mas sempre faltou a devida habilidade para os atacantes também da equipe do Capivariano na conclusão das jogadas. Quer dizer, naquele momento que o jogador entra, tem apenas o goleiro pela frente e não consegue definir o jogo com aquela técnica e com aquela habilidade que é necessária, evidentemente. Então, nós tivemos um jogo que foi muito mais disputado ali pelo miolo do campo do que propriamente jogadas em profundidade, jogadas em que o ponta é lançado, busca a linha de fundo, faz os cruzamentos e normalmente aparecem os centroavantes ou então os devidos apoiadores para concluir a jogada. Um jogo tecnicamente sofrível, eu diria, um jogo que poderia ter se desenrolado de uma forma mais técnica, mas não foi o que a gente viu, e eu acredito que agora, no intervalo do jogo, os técnicos vão procurar acertar as suas equipes, porque da maneira como foi esse primeiro tempo. Se o segundo tempo também for assim, nós vamos ter que amargar, evidentemente, mais um 0-0, é o tipo do resultado que não agrada a ninguém. Nenhuma das equipes aqui seria beneficiado hoje com o empate, né? O Capivariano, no caso, estando à frente do Rio Preto, ele está com, nesse momento, em 11º lugar, com 15 pontos, ele vai avançar um ponto e vai ficar ainda numa posição bastante complicada em termos de classificação. Então eu acredito que o Capivariano vai voltar agora para a fase complementar com mais objetividade, procurando fazer aquilo que não fez no primeiro tempo. E o Rio Preto, ao Rio Preto cabe se defender, esperar as iniciativas da equipe local e depois começar também a busca pelo gol, ou seja, a busca por um resultado que possa dar ao time uma melhor chance em termos de buscar a classificação, porque o Rio Preto ainda sonha com essa classificação, muito embora restem o jogo de hoje e mais dois no próximo sábado e na próxima terça-feira. Então, o Rio Preto tem realmente que sair daqui hoje com uma vitória diante da equipe do Capivariano, se quiser ainda sonhar com alguma chance de classificação. E eu volto a dizer ao torcedor do Rio Preto que não é fácil, é uma missão muito difícil, porque as equipes que estão os oito primeiros colocados na tábua de classificação tem nas proximidades de 20 pontos, o que para o Rio Preto, que está com 13, a coisa realmente é muito complicada. Bom, as duas equipes já posicionadas para início do segundo tempo, volta com os senhores, o nosso narrador Paulo Porto. Muito bem, está aí Roberto Salles comentando o primeiro tempo, estádio de Porto Feliz. 0 para o Capivariano, 0 também para a equipe do Rio Preto. Vamos estádio ver. Ernesto Rocco. Ernesto Rocco? Ernesto Rocco é o estádio. Eu ia perguntar isso para você, se você tinha pego, eu esqueci de marcar o nome do estádio. Tá em letras bem grandes na entrada, Paulo. Letras garrafais? Garrafais. Ernesto Rocco. Aí tem um esquema aí, a prefeitura fez o estádio, o Desportivo Brasil alugou, paga tudo, para ter o futebol lá, entendeu como é? Mas tem time do Porto Feliz também. Tem, perfeito. Vai começar o segundo tempo de Rio Preto 0, Capivariano também 0. Hora oficial aqui, para que você possa marcar aí o início desse segundo tempo e a saída de bola que favorece agora a equipe do Capivariano, como eu já disse, que está todinho de vermelho. Não tem nenhuma substituição, daqui a pouco vamos ver se tem alguma coisa. Não, não houve nenhuma substituição. Nenhuma, né? Nenhuma. Então todo mundo voltou como começou. Atenção, torcedor, acerte comigo, Brasil, bem sua vida, vai começar o jogo, apita o árbitro. Toca na bola, o time do Capivariano começa o segundo tempo. A partir de agora, mais uma vez, a emoção é sua, futebol é comigo mesmo, nas ondas gostosas do rádio, aqui na sua Interativa FM 104,3, a nova onda da cidade. Sai jogando o time do Capivariano no campo de ataque, já jogando aqui na ponta. O Rio Preto vai, recupera bem na sua linha intermediária, tenta partir rápido para o ataque. O Ato mandou o jogo seguir. Põe bola, solta outra vez pelo setor esquerdo. Caminha a equipe do Capivariano na sua linha intermediária. Ajeitando jogada. A bola acaba sobrando para o zagueiro Felipe. Felipe dá um tapa. Limpa bem o lance pelo setor direito. Troca a bola para James. James dominou. Ajeitou jogada. Vem trazendo outra vez a equipe do Capivariano para o seu campo de ataque. Bola recuada outra vez para o James. O James domina. Outra vez levanta a bola para o ataque. Não tem ninguém. Começa bem o jogo. A equipe do Capivariano no seu campo de ataque, bola levantada lá para dentro da grande área, sai ali o goleiro Lúcio, deixa a bola na zaga para o zagueiro do Rio Preto, quem vem para para buscar serviço, acionando o Bruno Miguel. O Bruno Miguel vento por meio do campo, toca a bola curta. Leva o Rio Preto agora, Iago Pereira ajeitou na ponta, também corria por ali Thiaguinho, a bola bate e volta, fica um ping-pong no meio do campo, desce outra vez a equipe do Capivariano com o Emanuel, leva a bola na linha de fundo, vai tentar fazer o cruzamento, acaba sobrando jogado outra vez aqui, na direita para o Madison, domina o Rio Preto, vem, toma com a Taliba vai se mandando, vai parar o bandeira, marca no campo de ataque do Rio Preto a falta, vamos ver, tá com a confusão ali. Não, ele deu lateral favorecendo o Capivariano. Que coisa, hein, rapaz? Ele demorou, depois vacilou. A bola deve ter batido nas pernas do Ataliba, que fica reclamando, no meu modo de entender, com razão, mas ele marcou, tá marcado, né? É, exatamente. Aqui prepara-se para fazer a cobrança outra vez a equipe do Capivariano, que levanta a bola na linha intermediária, recua a jogada agora para o zagueiro, que é o Everton. Everton recolheu na cabeça da área, agora para Felipe. Felipe vem dominando outra vez no campo defensivo, tenta partir para o ataque, bola solta, bate o rebote outra vez aqui no campo defensivo. Rio Preto tenta recuperar, não consegue, a bola bate e volta, fica outra vez o time do Capivariano com a sombra, vem ajeitando, fintou, ajeitou, jogou na direita para o Madison, vai tentar bater pro gol, parou o árbitro, marca falta perigosa contra o gol defendido pelo goleiro Lúcio, e é perigosa, hein, Roberto Sazer, é quase na entrada da grande área. Exatamente, e quem se aproxima lá para bater é o Correia, jaqueta 8, tem um outro tomando uma distância maior lá, mas acontece que quem vai cobrar realmente deve ser o Correia. Correia, camisa número 8, mas eu acho que é o cara que está arrumando a chuteira. Vamos tentar adivinhar. Tem 4? É, mas esse que está arrumando a chuteira, ele vai tentar, né, atrapalhar ali, porque dá a impressão de que ele chuta mais forte. Então, o posicionamento dele é um posicionamento mais reto. Agora, o Correia é o que se, né, se posiciona melhor para a cobrança. Já vamos caminhando para os 4 minutos confirmados desse segundo tempo de jogo na cidade de Porto Feliz, 0-0, Capivariano e Rio Preto, 2-4 homens na barreira, ali na entrada da grande área, bem naquela alcinha ali. Autoriza o árbitro, passou, bateu direto, correu, vai pro gol, ficou fácil. O goleiro Lúcio sai no meio do gol para praticar, é boa defesa, chutou, passou na barreira, mas foi de encontro com o goleiro Lúcio, que estava bem posicionado e fez boa defesa. Ele sai jogando, levanta a bola, outra vez aqui para o ataque, levantamento de bola, domina o camisa número 10 do Rio Preto, Crabinho. Crabinho recolhe, ajeita a jogada, vem outra vez pro meio do campo. Pensei que o Bandeira ia marcar a falta lá, não marcou não. E aí o Capivariano já recuperou no seu campo defensivo, tenta partir rapidamente outra vez para o ataque, bola colocada na linha intermediária. Quem domina outra vez é a equipe do Capivariano, com o lançamento cumprido pelo setor esquerdo, vai sobrar rapidamente para o goleiro Moisés, que sai do gol para praticar a boa defesa. Restaurante Pesqueiro Tô de Boa, Avenida 13 de Maio, 4281, no Residencial Tedeschi. Telefone 3238-2696. Passe momentos agradáveis com seus amigos, com a sua família, no restaurante Pesqueiro Tô de Boa. Lá você fica realmente numa boa. O Rio Preto vai mudar. Vai. Já já eu te informo. Vai mudar daqui a pouco. A equipe é do Rio Preto, aberto todos os dias, restaurante Pesqueiro Tô de Boa. É lógico, sempre respeitando, né, as orientações da epidemia que tem aí em todo mundo, infelizmente. E aí você pode ir lá com a sua família, né, e passar momentos agradáveis com seus amigos também. Restaurante Pesqueiro Tô de Boa, na Avenida de Maio, 13 de Maio, no comecinho do bairro da Vila Tonino, no meu amigo Edmir Tedeschi. Vamos ver quem é que vai entrar na equipe do Rio Preto. Aí já está lá no banco conversando com o técnico do Verdão, e ali afasta para fazer a cobrança a equipe do Capivariano. Bola dominada, vai outra vez o árbitro marcando a falta que favorece a equipe do Capivariano. Jogo sem sequência, hein? Falta cobrada. Vem outra vez aqui no meio do campo para Felipe. Felipe já dominou, vai tentar girar outra vez no campo defensivo, tenta partir para o ataque, limpa bem o lance, toca na direita para o Everton. O lateral vai descendo, passou a linha do campo, vai embora rapidamente agora, recuando jogada. Outra vez ali onde está o James. James bate bem na bola, espera a colocação aqui pelo setor esquerdo com o Pavani. Pavani Pavani dominou, ajeitou para o Romo, Romo faz devolução para o Pavani, bola solta outra vez no campo defensivo, tentou subir o Pavani, camisa número 5, corta, ajeita o jogador do meio de campo, limpa bem o lance, toca na direita, bola para Felipe, Felipe recolheu, vem carregando rapidamente, ajeitou jogada, Paulo, na ponta esquerda, pois não, informando. Está saindo o Clebinho para a entrada do Tota, Clebinho com a 10, para a entrada do Tota com a 17. Portanto, Tota sai da equipe do Rio Preto. Deixa eu ver aqui onde é que está Não, saiu o Clebinho, né? É, saiu o Clebinho, entrou o Tota com a 17. É, tá certo, tá fazendo ao contrário. Então sai o Clebinho e entra o Tota. Que poucas vezes, pelo menos, eu vi o Clebinho, não está hoje aquele jogador assustador. Aqui vem dominando rapidamente outra vez a equipe do Capivariano, com bola tocada aqui na direita para o Everton. Everton recolhe, ajeita a boa jogada, vem tentando fazer ali a conexão de jogada outra vez para o campo de ataque. Toma posicionamento para o arremesso manual que vai ser cobrado no campo de retaguarda, domina, caiu o jogador do Rio Preto, está marcando o árbitro, está marcando ali no meio do campo a falta que favorece a equipe do Rio Preto no campo defensivo. Empório Natural, vendendo saúde, toda a linha Diet Light, suplementos fisioterápicos, vitaminas, alimentos, cereais e chás, tem para você no Empório Natural. Anote aí, Avenida Lino José Seixas, 651, na rotatória da Represa Municipal, em São José do Rio Preto, lá no Jardim Seixas. O telefone do Empório Natural é 3211-9286. 3211-9286. Empório Natural da fazenda da família do Pedro Favarini. Vem tomando posição. Outra vez recua a jogada para dentro da grande área. Aprontou, vai bater pro gol. Bateu em cima da zaga do Rio Preto. A bola espirra, cai na direita. Outra vez para o Madison. Aperta o time do Capivariano. Bandeira vai marcar, hein? A saída de bola, não. Ele marcou saída de bola, sim, porque o jogador do time do Capivariano estava pedindo a marcação de uma falta, hein, Roberto Salles? É, exatamente, mas foi realmente saída de bola. Saída de bola é tiro de meta que favorece a equipe do Rio Preto para o goleiro Lúcio fazer a cobrança. Admetal Material para construção, a solução para a sua obra na rua José Bonifácio, 720, no Parque Celeste. Admetal Material para Construção, fone 33010300. O WhatsApp da Admetal Material para Construção, 982080308. Admetal Material para Construção, um quarteirão acima da Avenida Mogi de Onze. Aqui vai tentando dominar a equipe do Rio Preto com bola batida pelo setor esquerdo. Apontou para o gol, a bola passa. O goleiro tira. O Moisés é escanteio, bom momento do ataque do Verdão agora, Roberto. Ele pegou bem, né? Ele chutou, pegou bem e o goleiro estava muito bem posicionado e fez ótima defesa. Quase lá dentro, outra vez o Verdão. Lá vem bombardeio aéreo contra o gol, escanteio para o time do Rio Preto cobrar. Os grandalhões da zaga do Rio Preto, todos dentro da grande área, cruzamento, bola tocada, vai para a cabeçada para subir, para tirar dali. Afastou rapidamente o James, ele domina a bola, levanta, toca outra vez para o campo de ataque, a bola acaba saindo, arremesso manual, quem vem dominando outra vez é a equipe do Rio Preto com a Taliba. Taliba já ciscou, levantou na esquerda, lá vem bombardeio outra vez de peixinho, na bola sobe, o zagueiro mete para fora, é escanteio para a equipe do Rio Preto fazer a cobrança. Estamos agora quase na marca dos 10 minutos desse segundo tempo de jogo, 0 para o Capivariano, 0 também para a equipe do Rio Preto na cidade de Porto Feliz. Atenção, toma posicionamento, lá vem bombardeio outra vez, é escanteio pro Verdão cobrar, bola socada para dentro da grande área. No primeiro pau ficou fácil para o zagueiro tirar. Volta o rebote. Quem domina o time do Rio Preto bate pro gol, mas sem direção. A bola se perde, vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Moisés do Capivariano fazer a soltura de bola. Alô, rapaziada da Central de Rádio, nos estúdios da Interativa FM em São José do Rio Preto. Matheusinho Freire girando comigo. Tempo e o placar do futebol do Campeonato Paulista, você confere. São jogados exatamente 10 minutos do segundo tempo em Porto Feliz. Olha o placar do jogo. Capivariano 0, Rio Preto também 0. E o rádio informando com você, Roberto Salles. No estádio Arena Plínio Marim, Votuporanga, Votuporanguense 1, Olímpia 0. A Enoteca Cursino é uma loja especializada em vinhos na cidade de São José do Rio Preto. Com mais de 10 anos de atuação, contando com a experiência do sommelier Paulo Cursino, Rua Benjamin Constant, 3546, telefone 3304-2488. Paulo Porto, no comando do futebol. Obrigado, Adriano. Estou com você aqui para todo mundo. Futebol é emoção para todas as idades aqui na Interativa FM. Futebol show do Rádio Esportivo de São José do Rio Preto. Aqui prepara-se para fazer a cobrança. O goleiro Lúcio toma posicionamento e ali vem bombardeio para o campo de ataque. Ele levantou bola na esquerda. Olha que passe bonito que ele fez, o Lúcio, hein? Olha o contragolpe do Verdão. Vem que eu vou com você. Ganhou espaço na linha de fundo. Puxou para Taliba. Taliba dominou. Levou para a perna direita, vai tentar... Que é isso? Como o cara chuta uma bola dessa da entrada da grande área lá na arquibancada, lá em cima, totalmente desprecavido, jogador da equipe do time do Rio Preto, que chutou a bola por cima do gol, mas bem alta, lá longe. Se fosse no Pacaembu, era lá no tobogã. Para quem conhece o Pacaembu, né? Tem muita gente, mas tem gente que não sabe. Tobogã é um tobogã. É alto pra caramba. Ele chutou lá em cima. Prepara-se para fazer a cobrança. Arremesso manual. Felipe domina. Rapaziada, tem que calibrar mais os pés. Treinar mais, chute a gol. Essa que é a grande realidade. Aqui prepara-se para fazer a cobrança. A equipe do time do Capivariano. Lado esquerdo no campo de ataque. Vai tomar posição. Tá marcando falta o árbitro da partida contra o gol do Rio Preto, mas é de longa distância. Camisa 8 na bola, Correia. Já vamos caminhando para os 15 desse segundo tempo de jogo aqui na Interativa, hein? Futebol show do Rádio Esportivo. Futebol emoção para todas as idades, sempre com sinal de qualidade no ar. Afasta para fazer a cobrança outra vez o jogador que é Correia. Todo mundo para a área. Não pede barreira o goleiro do Rio Preto. Está autorizado pelo Barto. Levantamento executado para dentro da grande área. Bola perigosa rondando a zaga do Rio Preto. Vai pro gol! Gol! Do Capivariano para Lima. Felipe, camisa número 4, chutou no meio de todo mundo, a bola morreu no canto direito, baixo da meta do Lúcio. Cochilo, cachimbo cai, meu, cochilo, cachimbo cai, bola colocada. Felipe pegou a bola que ficou dentro da grande área, a zaga do Rio Preto não conseguiu tirar por duas vezes, e ele chutou no meio de todo mundo e a bola morreu, indefensável no canto direito do goleiro Lúcio. Um para a equipe do Capivariano, na marca dos 14 minutos desse segundo tempo de jogo. Abre o placar a equipe do Capivariano, lá que a menina mora, hein, Felipão? Lá que a menina mora. 1-0 para o Capivariano. Roberto Sainz, a bola balança a rede. Me conta a história do gol. É, foi uma falha, né, que começou com a não formação de barreira por parte do Lúcio. Quer dizer, nesse momento, você tem que pedir para a formação de barreira, porque atrapalha a visão do cobrador da falta, na cobrança da falta, para mandar a bola para dentro da área. Não foi feito isso na sequência do lance. A defesa rebateu mal, e o jogador Felipe estava muito bem posicionado na meia lua da grande área e acabou pegando um chute fortíssimo no canto direito do Lúcio, que nada pôde fazer. Realmente, a equipe do Rio Preto vinha pressionando, mas quem sai na frente é o Capivariano. Agora quase que o Rio Preto no contra-golpe faz o gol de empate. Bola cruzada, vem para a área, não tem ninguém. Só com a cabeça da bola afasta, domina o time do Rio Preto. Bola colocada outra vez para dentro da grande área da equipe do Capivariano. Tira dali, a zaga com tudo vem ali para avante. Levanta rápido o campo do time do Rio Preto, rapidamente para o campo com o Iago Pereira. Ele dominou, ajeitou na ponta, levanta a bola para dentro da grande área. Vai ajeitando, não conseguiu chutar. Camisa 11, Thiaguinho perdeu na minha opinião, uma grande chance de gol. Com certeza, ele estava bem posicionado, mas acontece que não teve a calma necessária para a conclusão. Na marca exatamente dos 16 minutos, quase 17 do segundo tempo, 1 para o Capivariano, 0 para o Rio Preto, toma gol no comecinho dessa etapa complementar. www.bispado.org.br/interativaFM, sinal de qualidade no ar. Ou fique aí clicado no seu Facebook da Rádio Interativa, do Paulo Porto Radialista, do Roberto Sainz, também do toda a equipe do Sérgio Lourencinho, do Fabinho Castilho, de toda a equipe de esporte também da sua Rádio Interativa FM, onde você estiver. Um grande abraço para a galera. Daqui a pouco, a partir das 5 da tarde, ou seja, às 17 horas, como acontece todos os dias, das 17 às 18 horas, o Cássio de Marco apresenta Tarde Total, com muita música, muita informação, daqui a pouquinho, assim que terminar o jogo aqui na cidade de Porto Feliz. Tá certo, Cassinho de Marco? Aquele abraço. Bola solta, vai pela linha de fundo. Essa, ninguém tá suportando o Cássio, torcedor do Palmeiras. Pelo amor de Deus, rapaz, que coisa de louco, hein? Esse Palmeiras, vou te falar uma coisa, hein? Tava tudo quietinho. Agora começou tudo de novo. Culpado disso é o Corinthians. Que em vez de perder, pro time... Eu tô brincando. Bola é bola, meu. Tem que torcer mesmo. É. E hoje à noite tem São Paulo e Palmeiras. Lá na Arena. Eu não vou falar o nome, senão ele fica tudo bravo, né? Arena lá do... Como chama aquela arena lá do Palmeiras? Lá do Palmeiras ou não? Que os caras que fez Allianz Parque. Ah, lembrei. Allianz, verdade. Então, Allianz Parque. Interessa, mas tem lá. Vai ficar uns 30 anos na mão dos outros, mas depois é do Palmeiras, né? Quem viver, verá. Aqui prepara-se para fazer a cobrança. Outra vez a equipe do Rio Preto. É brincadeira, hein, Cássio? Daqui a pouco você tá no ar aqui. Viu? Vamos lá, tocar música bonita aí, rapaz. No pedaço aqui com o programa Tarde Total de todos os dias das 17 às 18 horas. Assim que nós encerrarmos a nossa transmissão, você estará aqui no ar apresentando o seu programa para todos os seus patrocinadores e também para os seus ouvintes. Paulo, no Rio Preto, na realidade, entrou o número 9, o Billy. Sei. Correto? No lugar do Diego Valim. Eu tinha ficado devendo essa informação. Então, no Rio Preto já entraram 9, Billy, 13, Giovanni e o 17, o Toto. Sim. O Billy entrou no lugar do... Diego Valim. Diego Valim. Eu quero... Número 5. É, o número 5, né? Ah, tá bom. Tá ok. Ele tirou um jogador de cabeça de área e colocou um atacante, né? É, ele tem que buscar fazer o time ficar mais ofensivo. É, óbvio. Tá perdendo, né? Perdido por 1, perdido por 10. É verdade, já perdeu por 5, mas não pode perder por 10 também, né? Olha que bola perigosa, hein? Solta pra dentro da grande área do Rio Preto. Vai caminhar o time do Capivariano, chuta pro gol, goleiro tira. Outra vez salvando, o Lúcio tira dali, fica um ping-pong, meu. Depois que eles fizeram o gol, estão entusiasmados, hein? Ajeita a jogada outra vez no campo de ataque. Vem caminhando, outra vez a equipe do Capivariano tá marcando Marta. Falta que favorece o Rio Preto. A Taliba cobre, encosta direitinho aqui do lado direito, caminha bem com a bola, limpando bem o lance, ajeitando jogada aqui em Porto Feliz. 1-0 para a equipe do Capivariano. O zagueirão do Rio Preto chega para cortar. Xandão, camisa número 3, a 4, e é do Rio Preto. Ele domina, toca outra vez aqui pelo setor esquerdo, vai caminhando a equipe do Rio Preto outra vez no campo de ataque, com bola rolada para dentro da área outra vez, aperta de qualquer maneira, domina a bola o time do Capivariano, limpa bem o lance. Sábado que vem tem mais jogo, hein? É, o Rio Preto joga aí em São José do Rio Preto, no estádio Anis Haddad, contra a equipe do Batatais. Na minha opinião, esse jogo é de 6 pontos. É, tanto para o Rio Preto como também para o Batatais. Quem fizer 3 pontos aí vai saindo pelo menos da zona de rebaixamento. É, na minha opinião, né? Na minha opinião, não, é desse jeito. Agora vai depender do resultado do Batatais, que vai jogar às 17 horas, né? O time do Batatais. Ajeitando, jogado outra vez na linha intermediária, tentando partir para o campo de ataque. Cruzamento na boca do gol, meteu bola aqui do lado direito, apertou ali do lado direito outra vez a equipe do Capivariano. Quem domina? Com Rômulo, o camisa meia dúzia, domina a bola, ajeita, toca na esquerda, vem se mandando rapidamente Emanuel, ele domina a bola, caiu, o árbitro mandou o jogo seguir. O Rio Preto se recupera bem no campo defensivo, toca para o ataque agora com o 14, que é o Iago Pereira. Iago recolhe, ajeita ajeitou pro Xandão, Xandão faz o levantamento, boa bola solta na dentro da grande área para o comandante de ataque do Rio Preto, que tá ali, que é o Billy domina, entrou agora, e o Billy já vem na sua primeira participação do jogo, rolou bola pra entrada da área, e três jogadores do Capivariano em cima, bola solta, outra vez pra Taliba, Taliba ciscou pra lá, pra cá, jogou na esquerda, acabou perdendo, não foi ele, jogador do Rio Preto se complicou todinho, a bola se perde em arremesso manual, que favorece a equipe do Rio Preto lá pelo setor esquerdo. Vem tomando posição para fazer a cobrança. Outra vez a equipe do Rio Preto. Bola dominada. Rente a linha lateral. Outra vez a saída de bola para arremesso manual. A Dimetal Material para a Construção é a solução para a sua obra na José Bonifácio 720 no Parque Celeste. Telefone 3301-0300. A Dimetal Material para a Construção. E atenção, o Rio Preto vem dominando a bola na entrada da grande área. Vai pintar o gol, vai que eu vou com você nessa bola tocar direto para o marco. É gol! Dias, camisa número 2, mete a bola para as malhas do goleirão da equipe do Capivariano, Moisés. Na marca dos 26 minutos, ele na camerina bola. Dias, e empata o jogo na cidade de Porto Feliz agora. Rio Preto 1, Capivariano também 1. Bola balançando a rede. Me conta a história do gol. Tem emoção maior do futebol, Roberto Sainz. É uma jogada de cobrança de lateral pelo setor esquerdo e a bola acabou, né, sobrando ali, e o Dias não teve dúvida, ele tocou, desviou a trajetória da bola, e no meu entendimento, o Moisés falhou nessa jogada, sorte do Rio Preto. Tá aí, portanto, o gol de empate da equipe do Rio Preto, na marca exatamente dos 26 minutos, agora já estamos com 27, agora será que dá para segurar? É, no mínimo isso, né? No mínimo, sair daqui com um empate seria um resultado razoável. Tá certo, tá aí, portanto, por enquanto, em 1-1 o jogo, e tem tempo ainda, tem mais de 15 minutos para jogar. O árbitro mandou o jogo seguir. O jogador da equipe do Capivariano reclamou ali uma possível falta, o árbitro não deu. Bola lançada, outra vez do lado esquerdo. Vai que eu vou com você, entrou o Rio Preto outra vez, bateu direto, pá, meu. Chuta direito, saiu sozinho na cara do gol. Não pode perder essas oportunidades, Roberto Sá. Na cara do gol, chuta em cima do goleiro. É, a gente dizia no intervalo do jogo exatamente isso. Quer dizer, falta ao time do Rio Preto, principalmente, uma melhor finalização. Isso aí você consegue com muito treino, Paulo, porque realmente eles perdem muitos gols com muita facilidade. O Thiaguinho perdeu um agora há pouco, ele, o goleiro e a bola. Quer dizer, não dá para perder gols dessa forma. Agora foi ali, não vi quem foi direito, mas pelo amor de Deus, cara, saiu sozinho, só para o ouvinte saber, saiu sozinho. O goleiro veio de encontro com ele, tira do lado e faz o gol. Ele chuta direto em cima. Fica com medo de ser sagiado e da bola do cara vir tomar. Mas tá sozinho. O máximo que pode acontecer é ele fazer pênalti em cima dele. Mas o jogador parece que não tem lá. É, falta exatamente isso. É melhor técnica. A gente tem que falar isso. Não pode ficar embromando e tentando inventar a história. A verdade é essa. O jogador tem que ser matador, né? Tem que ter centroavante matador. O Rio Preto não tem um matador. Mas matador de fazer gol. É só isso. Está pensando em abrir uma empresa? A Itamaraty Contabilidade e Auditoria está à sua disposição para orientar você na abertura e, o mais importante, o melhor regime tributário, já que todos nós sabemos que a nossa carga tributária é de alta. Ora, o empresário paga mais do que deveria. Anote aí, Itamaraty Contabilidade e Auditoria, na rua Olavo Bilac, número 10, telefone 3211-4400. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, conosco no Futebol Show da sua Rádio Interativa. É só você ligar lá na Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 3211-4400. Marca lá o árbitro, aqui atrás o goleiro Lúcio tem a resposta de bola para o campo de ataque do time do Rio Preto. Alô, rapaziada da Central de Rádio em São José do Rio Preto, Matheusinho Freire, vamos girar, meu garoto. O tempo e o placar do jogo aqui em Porto Feliz, você confere. São jogados redondos, 30 minutos confirmados desse segundo tempo de jogo, tá no placar aqui na cidade de Porto Feliz. Capivariano tem um, Rio Preto também tem um, tudo igual. 1-1 empatado o jogo por enquanto, 30 desse segundo tempo. O rádio informando na velocidade o tempo com você, Roberto Sáez. Quando a equipe da Votuporanguense está ganhando de 1-0 do Olímpia. Restaurante Pesqueiro Tô de Boa, Avenida 13 de Maio, 4281. Restaurante Pesqueiro Tô de Boa, no Residencial Tedesco, agora com disco entrega. Rádio Interativa. Sinal de qualidade no ar, pois não, sai. Paulo, duas substituições na equipe do Capivariano. Saiu Rômulo com a 6 para a entrada do Lucas Moraes. Lucas Moraes. 17. Lucas Moraes é a 14. Tem Lucas Soares e tem Lucas Moraes. Exatamente, saiu. Mas o Lucas Moraes já estava jogando. Não. Entrou o 17, Lucas Soares, sim, no lugar do Emanuel, com a 11. Sim. E entrou o Lucas Moraes no lugar do Rômulo. Então, duas substituições. Isso. Eles não tinham feito nenhuma, né? E aí vem o bombardeio contra o gol do time do Capivariano, que vai fazer a sua substituição aqui na cidade de Porto Feliz. 32 minutos da etapa complementar de jogo, tudo igual. Empatado o jogo aqui em Porto Feliz, Capivariano 1, Rio Preto é também 1. As Óticas Rossi têm as melhores lentes e armações na Rua Voluntário de São Paulo, 3149, no centro de Rio Preto, e tem convênio com o estacionamento Apolé. Óticas Rossi, nosso abraço a todo o pessoal aí das Óticas Rossi, ao Luiz Rossi também, para a Vanessa, aos funcionários que são aí especializados, e também no grande atendimento que as Óticas Rossi têm para você. Óticas Rossi, na Voluntário de São Paulo, no centro de Rio Preto. Tá bom? Então marca aí, Rua Voluntário de São Paulo, 3149, convênio com estacionamento Apolé. Esse é o Futebol Show do Rádio Esportivo de São José do Rio Preto, aqui na Interativa. Mais uma vez eu repito, daqui a pouco, a partir das 17 horas, quando terminar o jogo aqui em Porto Feliz, Cássio De Marcos vem com seu programa da tarde, Tarde Total, que ele apresenta todos os dias, das 17 às 18 horas. Tá bom, Cassinho? Então tá bom. Tá aí, Futebol Show do rádio, pois música pra você. Prepara-se pra fazer a cobrança. A equipe, bom, agora é que vai entrar o jogador. Camisa 17, o Lucas Soares. Uma demora ali pra levantar aquela placa também, hein? O seu representante da Federação Paulista de Futebol, não. É o árbitro de linha. Linha não, de mesa. É muito árbitro, na minha opinião. Seis árbitros. O árbitro, dois bandeiras. O árbitro de não sei do que lá, o mesário, e vem por aí afora. É responsabilidade total, né? É para realmente trabalhar direitinho. A bola vai ser batida, o arremesso manual para a equipe do Capivariano. O jogo está parado aqui na cidade de Porto Feliz, 34 minutos desse segundo tempo de jogo. Atenção, contra-golpe do time de vermelho, vem embora o Capivariano. Bem colocado, quer dizer, poderia ter feito o gol. Falta calma, falta tranquilidade, falta exatamente isso. E melhor treinamento, lógico. E aí vem um escanteio. Olha o bombardeio aéreo que vem a equipe do Rio Preto. Pode ser agora bom momento parado do jogo para a equipe do Verdão, que vai perdendo aqui na cidade de Porto Feliz, 2-1. Escanteio cobrado no primeiro pau. Rebate a zaga do time do Capivariano para fora. O goleiro fica pagando para todo mundo. Vocês tomam cuidado. Quase que a bola vai entrar no canto esquerdo. Escanteio outra vez pro time do Rio Preto fazer a cobrança. Lá vem bombardeio aéreo outra vez aqui pelo setor direito. O time do Rio Preto vai sufocando, vai tentando chegar no gol de empate, vai perdendo pelo placar de 2-1. Levantamento no primeiro passo, sobe outra vez ao terceiro escanteio consecutivo para a equipe do Rio Preto cobrar. Vai tentando, vai levantar a bola outra vez para dentro da grande área. A zaga do Rio Preto vai todinha para dentro da área do time do Capivariano. Lá vem a bola outra vez na cobrança do escanteio. Toma posição o time do Rio Preto aqui do lado esquerdo, afastando todo mundo na linha intermediária para a cobrança do escanteio para o time do Verdão cobrar. O 2-1, Capivariano vai vencendo. Autoriza o árbitro, autoriza para a cobrança. Vem para a bola, levantou bola no segundo pau, sobe para a cabeçada, vai direto a bola pela linha de fundo. Foi outra vez Xandão que pegou de surpresa. Rente ao poste, a bola se perdeu em tiro de meta que favorece outra vez a equipe do Capivariano para fazer a cobrança. Em pó natural, vendendo saúde, tudo a linha Diet Light, suplementos fisioterápicos, vitaminas, alimentos, cereais e chás. Vá lá na Avenida Lino José Seixas, 651, no Jardim Seixas, em Rio Preto, Empório Natural. Anote o telefone do Empório Natural, lá na Avenida Lino José Seixas, 3211-9286. É na rotatória da represa municipal. Pode ser bom momento agora do ataque do Rio Preto, outra vez lá pelo setor esquerdo. Bandeira está marcando impedimento do ataque da equipe do Rio Preto na marca dos 47 minutos desse segundo tempo. Vamos chegando ao final do jogo. A equipe do Rio Preto vai perdendo outra vez, 2-1. Sábado que vem joga aí em Rio Preto contra a equipe do Batatais. É jogo dos últimos colocados do campeonato, hein? Olha lá, Verdão, te cuida, levanta lá de qualquer maneira. O levantamento, o time do Rio Preto aperta a jogada na linha intermediária. O Capivariano vai ficar com a bola quase na linha de fundo, vai ganhando tempo, né? Porque quer jogar a bola aqui atrás, não quer lá na frente mais não, porque agora o tempo já está esgotando. 48, já vamos para 49 desse segundo tempo. Eu repito para você, torcedor, 2 para a equipe do Capivariano, 1 para o Rio Preto. Aqui prepara-se para a cobrança do lado direito. O Rio Preto recupera, lança a bola comprida, já está no contragolpe. Vem que eu vou com você nessa. Verdão tentou apertar ali na linha intermediária, rolou bola para o lado direito, domina a equipe do Verdão, ajeita a jogada, balançou outra vez aqui com o jogador que é o Gustavo Cabral, tenta fechar na boca do gol. O rebote acaba sobrando outra vez na linha intermediária para o time do Rio Preto caminhar bem com a bola, gastando tempo. O campo do Capivariano quer a bola aqui atrás, não quer que vá na frente, hein? O Rio Preto está todinho no campo de ataque, em busca ainda dos últimos fôlegos aqui. Redomina, ajeita a jogada para dentro da área. A equipe do Rio Preto aperta lá dentro, chega para fechar. Todo o time do Capivariano está dentro da área. Levantamento que vai ser executado, lá vem Verdão, bola de calcanhar, cruzamento, bateu, é escanteio. Marcou o árbitro, marcando bandeira também. Escanteio que favorece a equipe do Rio Preto. Ele olha pro relógio. Eu acho que vai acabar, hein? Tá com 49, mas vai bater o escanteio. Ainda tem um susto pro time do Capivariano. Lá vem bombardeio. Vem que eu vou com você nessa, Verdão. É agora pra tudo ou nada. Levantamento, cruzamento pra boca do gol. Bola tocada direto, vai para o arco. Bateu na zaga, volta o rebote. O Rio Preto domina. Outra vez aqui na ponta, toca a bola do lado direito. Caminhou o Verdão, bola solta para o Tota. Tota dominou, ajeitou outra vez no campo de ataque. Aperta o Verdão, levantamento executado outra vez, bola passa, sobra para o zagueiro. Agora o James teve sorte, se a bola passa, o Rio Preto empataria o jogo. Não conseguiu. Voltou o rebote, time do Rio Preto quase que faz o gol de empate. Aperta, agora vem contra golpe, hein, meu? Se cuida, a bola solta. Lá vem Capivariano para o ataque. Domina o Rio Preto, cortando jogada outra vez no seu campo da linha intermediária, tentando partir rapidamente para o campo de ataque. Aperta, o árbitro vai marcando. Falta para o Verdão cobrar aqui na linha intermediária do lado direito do campo de ataque. 2 para o Capivariano, 1 para o Rio Preto. Final de jogo, já estamos aqui no meu cronômetro, 50 minutos confirmados desse segundo tempo de jogo. Daqui a pouco tem Cássio de Marco com o programa Tarde Total para você, com muita música e muita informação. Alô, Cassim, já você vai assumir o microfone aqui da Rádio Interativa. Prepara-se para fazer a cobrança. Lá vem outra vez, camisa meia, Lucas, não vai ficar fazendo cera aí não, que o homem vai acabar o jogo, hein? É, o juiz tá dando cartão amarelo para alguém lá que não deu pra gente visualizar, porque são vários jogadores, né? Ele não chamou o jogador de lado. É, do jogador do Capivariano, parece. Pois sim, aqui prepara-se para fazer a cobrança. Lucas Piauí levantou para a boca do gol, tocou direto para o arco, a bola passa. Agora vai acabar. Bola tocada, vai pela linha de fundo. É tiro de meta, 51 da etapa final. Na cidade. Parente? Será que é nosso? Levanta essa bandeirinha direita, hein? Esse é o trio de arbitragem, Correia. Tá certo, na dúvida já sabe, né? Quando eu falei Gustavo Nesca, o primo da Jojo, é claro, tá falando da Jojo todinho, né? Sim, entendeu, sim. A piada sem graça, é isso aí. Tá um pouquinho mais leve que ela, né? Tá um pouco mais leve. É, Tenda Atacado, seu bom negócio começa aqui, Marechal Costa e Silva, 1231. Tem comercial em Marília, Marília e comercial direto da Abreuzão. Estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal, Série 3 do Estadual. Comentarista João Gilberto, Bola Branca, times escalados, definidos, prontos pra decisão. E aí, João Gilberto, Bola Branca, chegou a hora da verdade para o comercial, hein, João? Verdade. Eu acho que está na hora do comercial realmente fazer aquela sequência, né? Já está dentro de uma sequência de evolução, mas ratificar hoje contra o Marília o seu desejo de participar das oito melhores agremiações, deixar depois o outro campeonato para que se resolva. Max, o Níger, a defesa está completíssima, o time está praticamente o mesmo, né? Só que perdendo o Everick Matos, aí uma mexidinha que não estava no programa, tenho certeza que o Betão não esperava. Mas o Vitor Hugo, que ensaiou já ser zagueiro, já ensaiou ser volante, já deixou liberado praticamente ali o meio para que possa o Juninho ajudar, se ele quiser voltar, possa também o Guilherme Pitbull dar uma retornada para colaborar. Então, de repente, o comercial pode, mais uma vez, dentro de campo, se reabilitar. Se reabilitar em função de uma surpresa, né, em termos de uma escalação que já poderia ser a mesma do jogo anterior. Mas tudo bem, vamos para a luta, vamos chegar. Eu tenho certeza absoluta que o Marília, sendo uma boa equipe, vai, consequentemente, querer em casa fazer valer essa prioridade. Mas nada a ver, o comercial pode surpreender mais uma vez. É decisão, é o Leão do Norte em campo. Comercial e Marília, Marília e Comercial no estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Comercial vai se posicionando à esquerda do seu rádio. Você que está acompanhando nas ondas do rádio no AM 590 da sua 79. Para você na Tati I 32.1. Para você na internet, no Facebook, facebook.com/grupo Tati. Obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência. É o Leão voraz, é o Leão sagaz, o Leão insaciável, o Leão indomável para a decisão contra o Marília. E você acompanha tudo ligado na multitransmissão do Multifutebol Tati, aqui em todas as plataformas, na TV, na internet, no rádio também. Para você que está com a gente nessa tarde de quinta-feira, nesses momentos decisivos da Série 3 do Campeonato Paulista, Leão do Norte que conta com os gols do seu artilheiro Rafael Tanque. Até aqui 9 jogos com a camisa do Comercial e um aproveitamento impressionante. 9 jogos, 8 gols marcados. É o vice-artilheiro da Série 3 do Campeonato Paulista, atrás apenas do Éder, do Nacional, que tem nesse momento 9 gols marcados. Pontapé inicial pertence ao Comercial e justamente a ele. Rafael Tanque, mãos na cintura, ali no centro do gramado. Comercial vai atacar à direita, o Marília à esquerda, vai autorizar o árbitro, vai começar a grande decisão para você, torcedor do Leão. Comercial na Série 3, na reta de chegada da primeira fase. Paulo César Francisco é o árbitro do jogo. Você acompanha ligado na multitransmissão do Multifutebol Tati, aqui no AM 590, na sua 79, Tati I 32.1, facebook.com/grupo Tati. Série 3 do Campeonato Paulista em cartaz, em destaque para você nessa quinta-feira, com o Leão do Norte em campo, nesse momento de reta de chegada, nesse momento decisivo. Vai soprar o apito, o árbitro autoriza, o árbitro, bola rolando em Marília. Juntos, levando, espalhando as emoções do futebol. 9 Tati 32.1, facebook.com/grupo Tati. É decisão pro Leão do Norte em Marília. E nós estamos levando nessa levada gostosa, nesse balanço com você, na multitransmissão do Multifutebol Tati, na Série 3 do estadual, que tem Marco Antônio Torres, o querubim. Grupo Tati. Na mesa de som, na central técnica, no coração do Grupo Tati de comunicação, acionando os botões mágicos para você que tá ligado aqui na Série 3, com o Comercial partindo pro campo de ataque, avança pelo setor esquerdo, Gilvan Stringada tira a defesa do Marília, bola subiu, desceu, se perde ali pela linha marginal, em arremesso pro Comercial pela canhota, na peça de defesa. Tenda Atacado, seu negócio começa aqui, Marechal Costa e Silva, 1231, Felipe Santana arremessa, fica preso a marcação por ali, o jogador Guilherme Pitbull, vai pro carrinho, desvia pela linha marginal, Felipinho vai pra disputa de bola, é bola pro Marília pela direita, no campo ofensivo. Placar de 0-0, início de jogo, estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal, bola pro Marília, falta marcada pelo setor direito, Danilo Bahia, vem o capitão pra cobrança, já mete lançamento na grande área, subiu, o desvio do Calisto, sai do gol, Max Muralha, e faz a defesa o arqueiro do Leão do Norte. É bola pro Leão do Norte na sua grande área. Nobre Brasil, resistências elétricas, acesse nobrebrasil.com. Comercial tem dificuldades na saída de bola, fica no solo, falta marcada pro Marília, se atrapalhou o Leão do Norte na saída de bola pelo setor direito, por ali o Luan Níger, e pintou o primeiro cartão amarelo do jogo pro jogador do Comercial, advertido nesse instante, Igor Ramos. É, o próprio, foi o Luan Níger, né, que saiu jogando errado e aí fez uma falta, o juiz, o árbitro advertiu corretamente e ainda aplicou um cartão. A falta ali na intermediária, mas pode resultar em perigo, né, correr. Porque ali é bola na área, né? Bola alçada e o camisa 8, o Léo Couto tá ali sentindo a pancada que sofreu. E o Mac vem pra cobrança de falta, os zagueiros na área, Correia. Falta perigosa, Marília desce pelo setor esquerdo, pela linha intermediária. Saiu jogando mal o time do Comercial. Falta pelo setor esquerdo, falta pro Marília, placar de 0-0. Início de jogo, vem pra cobrança, se apresenta por ali o camisa número 8, Léo Couto, vem pra batida. Léo Couto na bola, jogadores do Comercial formam a barragem, 1, 2 jogadores por ali, fazendo ali nesse momento, aquela proteção, a meta defendida pelo goleiro Max Muralha. Falta pro Mac, passa pela bola Calisto, Léo Couto vai pra cobrança, direto pro gol, pega o goleiro Max Muralha sem dificuldades, bola pro Comercial na sua defesa. Você ligado na multitransmissão do Multifutebol Tati, Série 3 do Campeonato Paulista, bate Max Muralha em direção ao campo de ataque, lançamento pra Felipinho, zagueirão resvalou, bola sai pela linha marginal, Felipinho prefere o arremesso, lateral já cobrado, Felipinho coloca a bola em jogo para Luan Níger, recolheu, fez a aproximação com o jogador camisa número 8, que é Juninho, vem para apoio para ataque, Juninho para Luan Níger, Luan Níger ligou para Felipinho, a bola saiu pela linha marginal, embala para o Marília pela lateral esquerda. SBS peças e acessórios, tudo para sua moto, vestindo você motociclista e também a sua moto. SBS mais perto de você, Mariana Junqueira no centro, Jardim Paulistano, Ribeirão Verde, Alto da Boa Vista, Planalto Verde e também na Henri Nestlé. Marília vem para o campo de ataque, lançamento para Gustavo Nescau ali no comando, faz a proteção, a defensiva do comercial com Vitor Hugo, faz a manobra, retorna para o goleiro Max Muralha na sua grande área, perna direita, arrebenta, quebra lá para o campo de ataque, ultrapassa a fronteira do gramado, lançamento para tanque, sobe a defesa, tira de cabeça, rebote, volta para Juninho, para põe no solo, para Luaninger, tenta ali, a ligação mais adiante, corta o time do Marília, bola sai pela linha marginal em arremesso para o comercial, no setor direito do campo de ataque, 3:50, primeiro tempo de jogo, você ligado na multiplataforma, no multifutebol tático, placar fechado, Luaninger arremessa, põe para Felipinho, no peito para o solo, para Luaninger, por elevação, fez o passe para Felipinho, não consegue a matada, rasga a defesa do Marília, bola subiu, desceu, responde o comercial com Vitor Hugo para Rafael Tanque, ele desvia de cabeça, resvala, afasta a defesa do Marília, Vitor Hugo ganha no meio campo, bate para frente, bola sobra espirrada lá no setor esquerdo, falta marcada, bola, o árbitro está apontando, bola para o time do comercial na linha intermediária, lá no campo de defesa, é bola para o Leão do Norte, 4:20, primeiro tempo de jogo, placar de 0-0, toca a bola o Leão do Norte, Vitor Hugo serve por ali, lateralmente ele faz o passe para o jogador que é Guilherme Mariano, estica no setor esquerdo para a descida de Felipe Santana, aos trancos e barrancos, o árbitro aponta, posse de bola para o Leão do Norte, lá na extrema ofensiva, Felipe Santana, falta o lateral, só lateral, vem para arremesso Felipe Santana, lateral já cobrado, ele retorna lá na sua defesa com o zagueirão que recolhe por ali, Vitor Hugo, Guilherme Mariano é a opção, ele prefere o recuo para o goleiro Max Muralha, deixa sua grande área na perna direita, levanta para o cobre-ataque, lançamento, vem comercial, Rafael Tanque, ganhou no alto, fez o desvio, bola solta para Gilvan, Gilvan para Pitbull, carimba no setor esquerdo para Danilo Ribeiro, passe errado o carrinho, chega por ali Danilo Bahia, descarrega pela linha marginal, em arremesso para o comercial pela canhota, Felipe Santana vem para arremesso, placar de 0-0, é o Leão do Norte na pressão na hora da decisão, comercial vinha para o campo de ataque, Gilvan desarmado, arranca Marília perigosamente para o campo de ataque, rompe a fronteira por ali, falta marcada para cima do jogador do MAC, é bola para o Marília agora pela direita, Igor Ramos. Aquela falta tática, né, Correia, para parar o jogo, evitar o contra-ataque da equipe do Marília, não pintou cartão, não pintou nada, apenas uma advertência ali do árbitro à distância, falta já cobrada, comecinho de jogo em Marília. Tudo igual, 0-0. 5:40, primeiro tempo de jogo, vem lançamento pela ponta direita, chega a defesa do comercial cortando, interceptando, sai jogando ali, cabeça erguida, com categoria, camisa número 3, Vitor Hugo, fez ali a limpada para cima do contrário, o passe para Felipinho, lançamento mais adiante em velocidade, vem comercial para Gilvan, disparada, chega a defesa do Marília, mas o jogo tá parado, o árbitro tá apontando alguma irregularidade por ali, o Luaninger gesticula, reclama, alguém no banco do comercial também, 6:10 agora no primeiro tempo, placar de 0 a 0, Série A 3 do Campeonato Paulista é a reta de chegada, 13ª rodada, as três últimas rodadas, a cada jogo uma decisão pro Leão, a cada jogo uma decisão, bate pra frente, Vitor Hugo, lançamento, a bola passa pelo Rafael Tanque, sobra pro goleiro, goleiro do MAC, Kleber Alves, que abraça a bola com firmeza e sai jogando no setor esquerdo, domina por ali, Diogo Calisto, rola atrás pra Geninho, bate pra frente em direção ofensiva, Orlando Júnior fez o pivô, arrumou mais atrás ali com camisa número 7, que Matheus Silva, arredonda, coloca no setor direito, vem pro ataque por ali, Danilo Bahia se apresenta, o capitão do MAC, bola solta na ponta direita, Marília tem a posse de bola, arranca, sai da linha da intermediária aqui pro setor de esquerda no campo de ataque, Marília tem a posse de bola, esticão feito, Diogo Calisto já na grande área, se atrapalha, Orlando Júnior, a bola sai pela linha de fundo, em tiro de meta pro comercial, que pichotada do atacante do MAC, hein, Igor? Coisa feia. E o gramado é bom, né? Pelo menos a distância, assim, a gente observa, né? Aquela grama esmeralda, bonitinha, verdinha, ali foi canelada mesmo, pra sorte do comercial, tiro de meta, o Muralha não tem muita pressa, organiza ali a saída de bola porque o comercial se atrapalhou nas últimas vezes, né? A tendência é pintar um chutão ali do goleiro do Leão. 0-0 e Marília, Correia. 7:20, primeiro tempo de jogo, início de partida, você ligado na multitransmissão do Multifutebol Tati, no AM 590, 79, Tati, 32.1, facebook.com/grupo Tati, 7:40 no primeiro tempo, vem comercial pro Gabriel Ataque, lançamento longo, domina por aqui, Gilvan arruma, arredonda mais atrás pro zagueirão que é Guilherme Mariano, na perna canhota, ele retrocede, volta duro para Max Muralha, ali rente a risca da grande área, bate mais à frente, mais adiante, bola pelo alto para Felipinho, sobe a defesa, corta direita, rebote volta pro Leão do Norte, Rafael Tanque deu uma casquinha nela, Guilherme Pitbull pra Juninho, arredonda pra Felipe Santana, vem Leão pro campo de ataque, bravo Leão, insaciável Leão pra cima do Mac, bola aberta, cruzamento na grande área, bola sai pela linha de fundo em tiro de meta, só reposição de bola pro goleiro Kleber Alves, faltou precisão aí, um capricho maior no cruzamento, né Igor? Faltou calibrar o pé ali, o um cruzamento forte, sem direção, tiro de meta pro Marília, a primeira participação do goleiro do Mac, né? Ou tô enganado, correr? Não é a primeira, né? Pra bater o tiro de meta. AM 590, 79, Tati, 32.1, facebook.com/grupo Tati. Você ligado nas emoções da Série 3 do Estadual. É decisão pro Leão do Norte. O Comercial precisa vencer para seguir com chances de classificação nesses três últimos jogos, nessa reta final da primeira fase da Série 3 do Estadual. Kleber Alves bate para frente, vem Marília para ataque, sobe Guilherme Mariano, desvia pela linha marginal, cede arremesso pro time Alves Celeste. Pelo setor esquerdo, placar de 0 a 0 no estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal. O Mac não vence há 3 jogos, o Comercial não perde há 4. Esse é o cenário de momento na Série 3 do Estadual. Marília, 7º colocado, Comercial, 12º colocado. Subiu de cabeça, fez o desvio por ali, o camisa meia dúzia, Diogo Calixto. Coloca adiante, chega a defesa do Comercial, cortando, interceptando. Descarrega pela linha marginal na cobertura, Vitor Hugo. E cede lateral para o Mac, pela canhota no campo ofensivo. 9-15, quase 10 no primeiro tempo, placar de 0 a 0. É a multitransmissão do Multifutebol Tati. Marília arremessa a bola na grande área, vem para remate para finalização, Orlando Júnior trava a defesa do Comercial, rebote volta para Orlando Júnior, dá um tapa na bola por ali, Matheus Silva, volta na roda gigante, lua cheia do gramado, círculo central, bola metida no comando de ataque, foi pro domínio, vinha por ali Gustavo Descal, defesa do Comercial intercepta, bola sai pela linha marginal e vai se perdendo em posse de bola pro Comercial, falta marcada pro Leão do Norte, tá no solo o jogador comercialino, hein Igor? Tá sim, tá sentindo ali, põe a mão na altura da coxa, a distância correndo, não dá pra ver quem é. Mas a falta aconteceu lá no setor direito. E aí, o Comercial tem a cobrança de falta, mas tá pedindo ali atendimento, vai levantando aos pouquinhos. Ali no setor esquerdo, parece ser o Felipe Santana, né, Correia? O Felipe Santana que tá ali, tá tudo bem com ele. Tem falta o Leão do Norte. Tá certo, você ligado na multiplataforma, no Multifutebol Tati. Vem Comercial para o campeonato aqui, lançamento para Rafael Tanque, passa por todo mundo. Kleber Alves abraça a bola com firmeza e faz a defesa. Já toca a jogada aqui no setor esquerdo. O time do Marília sai jogando com o Geninho. Geninho serve Diogo Calixto. Arma o passe mais adiante, na frente ofensiva, na grande área do Comercial. Tem o goleiro Max Muralha que sai do gol para fazer a defesa. O domínio de bola ali bem próximo à pequena área. Placar fechado, 0 a 0, Série 3 do Estadual. Multitransmissão do Multifutebol Tati. Toca a bola o Leão, Guilherme ali, Mariano pro Felipe Santana, de volta para Vitor Hugo, rebate, perna da canhota, arma lançamento para Felipinho, vem pro corte, defesa do Mac, descarrega pela linha marginal em arremesso, novo lateral pro Comercial no campo de ataque, você ligado na multitransmissão do Multifutebol Tati, pra Tenda Atacado, seu bom negócio começa aqui, Marechal Costa e Silva, 1231, juntos com SBS, peças e acessórios, tudo para sua moto, vestindo você motociclista e também a sua moto SBS, mais perto de você, Mariana Junqueira no centro, Jardim Paulistano, Ribeirão Verde, Alto da Boa Vista, Planalto Verde e também na Henri Nestlé, toca a bola o Leão do Norte, vai Leão, vai pra cima Leão do Norte na hora da decisão, avança Felipe Santana, passe errado, linha marginal, bola pro Mac, ali na direita, no campo de defesa, e atenção torcedor, Nobre Brasil Resistências Elétricas, acesse nobrebrasil.com e eu confirmo pra você o tempo de jogo no Abreuzão. 11:40, primeiro tempo, Série 3 do Campeonato Paulista, girando o grande placar, Nobre Brasil para você. Décima terceira rodada da Série 3 e o placar do Multifutebol Tati aponta. Comercial! Comercial 0. Marília! Marília também 0. É com Marco Antônio Torres, o Querubim, na mesa de som, na central técnica, no coração do Grupo Tati de Comunicação, com todo o timaço do JV em campo na hora da decisão, com o Leão do Norte, com o Leão do Norte, nessa pegada, levando aí alegria e esperança para o seu torcedor nessa reta de chegada da Série 3 do Estadual e buscando esses 3 pontos diante do MAC, no estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal, que serão importantes, essenciais para o Comercial continuar na luta pelo acesso à Série A2 do Paulista, pela classificação. Primeiro passo, Luan Níger tem a bola pela linha intermediária, serve a Juninho, volta para Luan Níger, ele vem aqui pela lateral direita, vai conduzindo, vai levando o Leão do Norte para o cobre-ataque, arma lançamento para Tanque, sobe a defesa, faz o corte com o Geninho, descarrega, vem para dividir o time comercialino. Luan Níger consegue evitar a saída, ajeita jogo para Gilvan, para Guilherme Pitbull, para Juninho, Juninho vai para o passe, bola mascada no bate, rebate, sobrou para o time comercialino. Luan Níger recolheu pelo setor direito, aprofunda, faz o passe, vem Comercial, tem a bola por ali, Felipinho vai para a finta, chega na cobertura, defesa do MAC, desvia, Victor Souza descarrega pela linha marginal, em novo arremesso para o Comercial pelo setor direito. Você ligado na multitransmissão do Multifutebol Tati, jogo parado agora no estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal, tem jogador do Comercial caído, tem jogador do Comercial sentindo nesse instante. João Gilberto, bola branca, análise ali do jogo. Pois não, Igor, uma dúvida ali, Correia, ali é do Comercial, fisioterapeuta, médica, ou é do Marília? Do Marília, atendendo os dois clubes, do Marília, né? Exato. Geralmente o time da casa, né, tá colaborando, faz essa, com... exatamente, essa sessão aí de um profissional para que possa fazer esse atendimento aos jogadores também. O João Gilberto, bola branca, pra Tenda Atacado, seu bom negócio começa aqui, Marechal Costa e Silva, 1231 para o Odonto Company, para SBS Peças e Acessórios. Esse início de jogo bastante disputado e truncado na cidade de Marília, né, João? É muito equilibrado, não há dúvida nenhuma. E o detalhe é que as melhores jogadas do Comercial, elas acontecem exatamente quando o goleirão Max mete um balão na criança, joga lá na área inimiga. É aí que fica, na realidade, os melhores movimentos em termos de ação ofensiva. Do ponto de vista do Marília, praticamente a mesma coisa. Mas o Comercial está bem no jogo. Isso que importa para nós, por estar agindo como tem que ser, quer dizer, com muita determinação, muita vontade de ganhar. Isso é fundamental. 14h30, primeiro tempo de jogo, multitransmissão do Multifutebol Tati, na análise João Gilberto, bola branca, você no facebook.com/GrupoTati, com X-Tudo Ribeirão também, junto com a gente, nessa parceria vitoriosa na multitransmissão do Multifutebol Tati. Você acompanha a gente aí na nossa live, a nossa transmissão no Facebook, em parceria com X-Tudo Ribeirão também. É a multitransmissão do Multifutebol Tati, cada vez mais forte. Toca a bola, Guilherme Pitbull, serve no setor esquerdo, Felipe Santana, mais adiante, vai tocando Leão do Norte, Rafael Tanque para Felipe Santana, de volta, faz a inversão da esquerda para a direita, para Luan Níger, se apresenta, perna direita, arma lançamento no comando, Gilvan faz o desvio para Felipinho, sai do gol Kleber Alves e faz a defesa, perna direita já repõe, coloca o Mac no campo de ataque, lançamento no setor esquerdo, protege por ali, prendeu, perdeu Gustavo Nescau, recupera a bola o Comercial, Felipinho arrancou pelo setor direito, falta para cima dele, pegada forte do defensor do Mac, chegou acertando ali, o Felipinho tá no solo, falta pro Comercial ali pela direita, Igor. Foi o Jean-Pierre que chegou forte ali, derrubou o atacante do Comercial, a falta pelo setor direito, e quem aparece pra cobrança é o Danilo Ribeiro, vai jogar na área, hein, Correia? Isso, fez o primeiro gol dele com a camisa do Comercial, de falta contra o Rio Preto. Meio de semana, 5-0, vitória importante do Comercial. Aqui pela direita, Danilo Ribeiro, bola caráter para cruzar na grande área. É o Leão do Norte descendo na boca do gol. Bravo Leão, insaciável Leão pro cabre-ataque. Vai lá Leão, Danilo Ribeiro na cobrança, capricha, cruzamento, desvio de cabeça. Pega o goleiro Kleber Alves. Pela linha de fundo, um toque na bola sutil, ela sai pela linha de fundo. Em escanteio para o Leão do Norte, o goleirão está sentindo, fez ali um contorcionismo para evitar o gol do Comercial. Na cobrança de falta do Danilo Ribeiro, goleiro do MAC está caído na grande área, hein, Igor Ramos? A bola foi venenosa, né? O cruzamento, aquele que é batido em direção ao gol, e que ao encontrar a cabeça de alguém, o atacante, desvia a trajetória ali com um simples toque, né? Foi o que aconteceu. Quem estava ali era o Tanque, ele deu só uma casquinha na bola, o goleirão precisou dar um tapa. Foi lá, no cantinho, a bola quicou, boa defesa, mas ele escorregou no momento e tá sentindo o tornozelo ali. Mas foi uma defesa providencial, o Comercial chegou com perigo, o lance mais perigoso do jogo até agora, né, Correia? Venha com a gente, multitransmissão do Multifutebol Tati, torcedor do Leão ligado, com X-Tudo Ribeirão, com site X-Tudo Ribeirão, no facebook.com/GrupoTati, X-Tudo Ribeirão, junto com a gente. Essa hora dá uma fome, na parceria do Multifutebol Tati, pois é. É bola pro comercial pela esquerda. Vem cruzamento na grande área. Goleirão tá caído ainda. Jogo parado no estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal. E nós estamos juntos também com Odonto Company, a maior do mundo. 3325-4001. 3325-4001. 99763-3101. Odonto Company, Unidade Ribeirão Independência, Serrana. E tem Odonto Company em Brodowski também. Escanteio, Leão do Norte na boca do gol. Danilo Ribeiro vem pra cobrança pela canhota, vem de pé trocado, perna esquerda agora, ajeita pra direita, vai pra esquerda. Danilo Ribeiro na perna canhota, vem pro levantamento, cruzamento rasante na grande área, corta a defesa do MAC, rebote volta pra Danilo Ribeiro, mas a posição de impedimento marcada, impugnado o ataque do comercial, é bola pro MAC na sua defesa. A M590, 79 Tati em 32.1, facebook.com/grupoTati é a multiplataforma pioneira do Grupo Tati de Comunicação, para você que tá aqui acompanhando as emoções na Série 3 do Estadual, é mais uma decisão pro Leão do Norte. É com ele, Marco Antônio Torres, o querubim, na mesa de som, na central técnica, modulando o som forte para você. Esse é o jogo, comercial e Marília, Marília e comercial, desce o MAC pela direita, passe errado, comercial recupera a posse de bola, Léo Couto fez a transição equivocada, Rafael Tanque, um passo mais atrás, centroavante do Leão do Norte, busca jogo, arredonda, encomenda para Luan Níger, fez a finta distância, Luan Níger, ajeita, boa bola pela direita, corredor direito para Gilvan, escapuliu da marcação, um, dois jogadores do MAC para cima dele, ajeita para Luan Níger, Gilvan para Luan Níger, escapuliu da marcação, agora a bola para Felipinho, faz a finta, falta para cima dele. Tá ali com a bola nas mãos, o camisa número 5, Jean-Pierre. Mais uma dele, hein, Igor? Tá batendo o Jean-Pierre, hein? É, pela sequência de faltas, já poderia receber o cartão. Pela sequência, né? Não pela violência das faltas. O comercial vem de novo na bola parada. Quem sabe esse antijogo do Marília pode surtir efeito a favor do Leão. Vai nessa, Leão, vai nessa magia e enche o coração alvinegro de alegria. Falta pro Leão do Norte pela linha intermediária. Luan Níger na bola, cruzamento na grande área, o toque de cabeça, pega o goleiro Kleber Alves. Comercial. Faz a defesa, comercial chegou perigosamente na bola parada. É o Leão do Norte pressionando o MAC pela direita. Defesa do comercial agora se atrapalha. Marília vem perigosamente, chega ali corrigindo tudo. Felipe Santana faz o passe. Busca o jogo, Felipinho tem a bola na sua intermediária defensiva, ajeita para Luan Níger pelo setor direito, placar de 0-0, estádio Abreuzão, Série 3 do Paulista, 13ª rodada, momentos decisivos na reta de chegada da primeira fase, o comercial tem a bola, Guilherme Pitbull recua para o Guilherme Mariano, ele volta para o goleiro Max Muralha, bate para frente em direção ofensiva, a bola viajou, caiu na intermediária contrária, desvia de cabeça, time do MAC tem a posse de bola, protege por ali, Gustavo Nescau fica no solo, falta marcada para cima dele, análise do jogo, João Gilberto. Bola branca 0-0 até aqui no Abreuzão. E aí, bola branca, tem alguém despontando, alguém melhor do jogo ou não, hein, bola branca? A melhor jogada que aconteceu na realidade foi a falta cobrada, né? A falta cobrada mais uma vez pela capacidade, pela condição de Danilo, mete do pé esquerdo e a casquinha, como disse bem o Igor, do centroavante, realmente poderia ter resultado alguma coisa. O goleirão pegou para fora. Foi o primeiro grande momento do comercial, sem dúvida alguma. Eu acho que vai ser desse jeito. O comercial na beirada, fustigando, arrumando faltinhas e o Danilo levantando. Ou então, se for mais perto do gol, vai bater pro gol. É um expediente, não há dúvida nenhuma. Juntos na multitransmissão do Multifutebol Tati. Vem Marília pro campo-ataque, vai escapulindo da marcação. Gustavo Nescau, comercial corta. Chega por ali Guilherme Mariano interceptando. Bola foi solta mais à frente para Gilvan. Gilvan dá um tapa na bola. Ela sai pela linha marginal. Vinha Guilherme Pitbull por ali também. A bola pro MAC. Na peça defensiva vem pro arremesso. Camisa meia dúzia. Diogo Calixto pelo setor esquerdo. Placar de 0-0. 13ª rodada da Série 3. Diogo Calixto coloca mais adiante. Chega desviando por ali Guilherme Mariano. Descarrega novamente pela linha marginal. Novo arremesso para o MAC pelo setor canhoto. Técnico vai gesticulando, vai orientando ali os seus jogadores da equipe do Marília. Arremesso já feito, mais adiante Calixto para Gustavo Nescau. Agasalho no peito, põe no solo, escapou da marcação. Faz a ligação com o Wendel, camisa número 10. Vira o jogo da esquerda para a direita, chama para apoio o zagueirão Jean-Pierre. Serve lá no setor direito o jogador que é Danilo Bahia. Volta para Jean-Pierre. Ele retorna, faz a manobra defensiva ali com Victor Souza. Marília tem a posse de bola, comercial. Se defende, Danilo Bahia, trabalha a posse, faz o passe ali para Matheus Silva, escapou abriu para Danilo Bahia, ele carimba mais atrás para Victor Souza na perna direita, inverte a jogada da direita para a esquerda, quem recolhe por aqui é o camisa meia dúzia, Diogo Calisto faz a ligação mais à frente e escapulindo por ali o camisa número 8, Léo Couto, defesa do Comercial corta, o desvio acontece do jogador do MAC e arremesso para o Leão do Norte pela lateral direita, Luan Níger vem para o arremesso, vem para o manuseio, placar de 0-0, Comercial ataca, Luan Níger, arremesso cobrado, sobe a defesa do MAC, descarrega, linha marginal, nova bola ali para o Comercial na frente ofensiva, é o Leão do Norte agora apertando, é o Leão do Norte agora martelando, é o Leão do Norte agora pressionando, é o Leão valente, o Leão insaciável, o Leão sagaz, o Leão voraz para cima do Marília, no estádio Abreuzão, olha o Leão para o cobre-ataque, Juninho recolheu pela linha intermediária, Danilo Ribeiro na canhota, pode experimentar, bomba pro gol, a bola sai pela linha de fundo, soltou a bomba, um canhão, uma bambuzada do Danilo Ribeiro pelo setor esquerdo, e o Comercial cria mais uma boa chance, mais uma boa oportunidade, através dos pés do seu camisa 10, hein, Igor Ramos? Pois é, o Comercial tem algumas características nesse time, né, Correia, de bons, bons batedores de falta, jogadores que arriscam de fora da área, e praticamente é o mesmo, né, pelo menos a maioria das vezes, lá está o Danilo, bate bem de perna esquerda, agora acertou um chutaço, o goleirão pulou, acompanhou a saída, e depois sofreu um choque ali, do próprio Juninho, que pediu desculpas para ele, a bola assustou o goleiro do Marília, mas tá 0-0, viu, Correia? E atenção, torcedor do Brasil, Nobre Brasil Resistências Elétricas, acesse nobrebrasil.com. Eu confirmo para você o tempo de jogo no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. 23:50, primeiro tempo, cena 3 do Paulista, girando o placar, Nobre Brasil, pra você, depois do ataque do Comercial, Felipinho, recebeu, meteu na grande área, o chute pro gol! Comercial! Gol! Mas não valeu! Rafael Tanque foi pego em posição irregular na metida de bola do Felipinho na grande área, finalização do Rafael Tanque, seria um golaço do Rafael Tanque. Como o grande centroavante que é, artilheiro nato de perna canhota, assim que a bola chegou ele já deu um tapa, sem chances de defesa para o goleiro Kleber Alves, mas aí o assistente 1 impugnou a jogada, o Eduardo Vecchi. Viu a posição de impedimento do atacante do Comercial, do artilheiro Leonino, hein, meu caro Igor Ramos, gol do Comercial. Anulado. Anulado, né? Vamos pôr na tela esse gol pro pessoal já curtir aqui. Sem dúvida, hein? Se tava anulado, se tava impedido. O fato é que o gol foi impugnado, né? O lance foi impugnado. Eu tô na dúvida também, viu, Correia? Como a gente não tem recurso de VAR, não tem nada, então fica difícil, mas me pareceu aqui que a posição se... Olha, por muito pouco ali, hein? Quando ele bate VAR, na bola, ele tá atrás do zagueiro, né? Achei tá estranho essa atrás, marcação aí, viu? Meio mandraquinha, né? Hã? 25:12, primeiro tempo de jogo no estádio Bento de Abreu, Sampaio Vidal, 0-0, Comercial tem gol anulado no estádio Abreuzão. Boa chegada do Comercial, arrancada do Felipinho, bola metida para o Rafael Tanque, ele mete para a rede, mas o assistente 1 impugna o gol do Comercialino, João Gilberto Bola Branca, mas só confirma aquilo que você dizia anteriormente, né, João Gilberto Bola Branca, é um Comercial mais presente do que o Marília no campo de ataque, né, João? O Comercial está... Já disse e vou repetir. Começaram a estar usando a tal intensidade. Intensidade. É o que tem sido usado por muita gente para explicar quando um time quer jogo, quando um time quer se colocar em campo no sentido de vencer, quer dizer, determinado. Então eu vejo assim, acho que o Marcelo está muito bem no jogo. Está certo que o gol foi anulado, mas foi lá. Quer dizer, uma jogada bonita, uma jogada crescente. Então, acho que, na verdade, o Comercial, por enquanto, está demonstrando uma cara um pouquinho melhor do que a do Marília. Eu estou gostando do Leão de novo. Comentou o João Gilberto Bola Branca. João Gilberto está gostando do Leão no jogo. Vem Mac pela direita. Danilo Bahia arrancou em direção à grande área. Ingressou na grande área. Cruzamento perigoso. Da direita para a esquerda. Desvio Nescau na boca do gol. Tira Guilherme Mariano na ponta da bota. Afasta para o Leão do Norte. Parcialmente. Rebote volta para o Leão. Armado contra golpe. Vinha Rafael Tanque. Tentava ligação. Corta o Mac. Vem ali na interceptação o time do Marília. Os donos da casa. Vai mexendo com a bola ali. Camisa. Agora número 5. Jean-Pierre. Arma lançamento. mais adiante, tem jogador do Comercial sentado ali na linha intermediária, caído no gramado, é o Juninho, placar de 0-0, aliás, girando agora sim o placar, Nobre Brasil para você, resistências elétricas, acesse nobrebrasil.com, eu confirmo para você o tempo de jogo no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal. 27-10, primeiro tempo, 13ª rodada, Série 3 do Paulista, girando o placar, Nobre Brasil para você. É o placar do Multifutebol, Tati aponta. Comercial 0. Marília também 0. É decisão pro Leão do Norte na Série 3 do Estadual e o Multifutebol Tati com você, torcedor do Leão, ligado em Ribeirão, em toda a região. Obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência. Quem tá ligado com a gente é o Moacir, tá lá no estacionamento, trabalhando. Um grande abraço pro Moacir, pra toda a equipe. O Moa tá ligado no Multifutebol Tati, torcendo pro seu Leão do Norte, torcendo pro Comercial, ligado na multiplataforma no Multifutebol Tati. Com Marco Antônio Torres, o Querubim, na mesa de som, na central técnica, com o nosso Thiago no VMix, todo o timaço do JV em campo, nessa parceria vitoriosa também com X-Tudo Ribeirão. X-Tudo Ribeirão, o seu site de notícias, sempre atualizando você de Ribeirão Preto e toda a região com os fatos que acontecem diariamente em Ribeirão Preto, em toda a região. Lá vem time do Marília para o contra-ataque, para no peito, coloca no solo, isola por ali Guilherme Mariano, responde o Mac de cabeça com o Geninho. Geninho recoloca o Marília na ofensiva, bola subiu, desceu para Gustavo Nescau, lá no alto Vitor Hugo responde para o Comercial, bola fica ali no pé de ganha, bola sobe, bola desce na linha intermediária do Comercial, ganha altura, não ganha distância, jogador do Comercial agora no solo, agora o jogo parado, tá sentindo bastante, mais uma vez, departamento médico Comercialino acionado e o Rafael Tanque tá no solo sentindo bastante ali, o centroavante do Comercial que foi dar um apoio ali pra retaguarda, Igor Ramos, é isso, né? É verdade, aliás, né, ocorreu nesse jogo, muitos jogadores estão sentindo lesões ali e tudo mais, toda hora tem jogador caído e ali é o Tanque que tá à distância, né? É o Tanque que tá ali à distância recebendo atendimento, ele põe a mão no rosto, né? Não é nenhuma lesão ali na perna, no pé, no tornozelo, enfim, é no rosto, na cabeça, para ficar mais claro. Agora dá para ver pela imagem, na cabeça, e ali a médica que faz atendimento, junto com o massagista do Comercial, ela coloca ali um spray, não dá para ver o que exatamente é, mas parece que tá tudo bem recuperado, foi só uma pancada, né, Corrêa? Mas o árbitro orienta que saia de campo por um melhor atendimento, por se tratar de pancada na cabeça. É decisão, jogo duro, disputado, jogada, bola ali no... Tô achando que o pessoal tá caindo muito para ser atendido pela profissional ali. 29-40 no primeiro tempo, Igor Ramos quer confusão. Não, né? Eu tô achando que esses caras estão forçando. Não, eu tô brincando. É porque realmente o jogo tá muito faltoso, né, Corrêa? Toda hora uma faltinha, o jogo muito picado, né? É muito disputado, jogo importante, 3 pontos que serão fundamentais aí, tanto para Marília quanto para Comercial, em termos de classificação para o G8 da Série 3 do Estadual. Marília está lá no G8 nesse instante, mas caindo na tabela já algumas rodadas, não vence a 3 jogos, e o Comercial com essa perspectiva de subida depois do empate contra o Linense 4-4, a vitória goleada contra o Rio Preto 5-0. Leão do Norte partiu para o contra-ataque, Max Muralha bate para frente, corta a defesa do Marília, rebote, volta para o Leão do Norte, Vitor Hugo recoloca o Comercial ali na linha intermediária da sua defesa, bola solta, Gilvan mais atrás para Loniger, Calimbra, Pitbull, volta na sua intermediária, na sua grande área, para o goleiro Max Munária, ele recolhe, agora faz o passe lateral aqui para o zagueirão que se apresenta, Guilherme Mariano, lançamento mais adiante, preso a marcação, faz o giro, Loniger, descola o passe para o centroavante, Rafael Tanque, 1-2-3 para cima dele, o desvio pela linha marginal, arremesso para o Comercial pelo setor direito, vem ali pela linha marginal, Loniger, lateral já cobrado, bola solta mais adiante, para o Gilvan para Pitbull, faz a inversão, sobe a defesa do Mark, cortando com o Geninho, rebote, volta para o time Comercialino, Felipe Santana chega desarmando, boa roubada de bola do Felipe Santana, para Níger, para Pitbull para Rafael Tanque, com dificuldades no domínio, chega interceptando a defesa do Mark, bola sobra aqui no setor esquerdo para Jean-Pierre, ele retorna perigosamente na grande área para o goleiro Kleber Alves, bate para frente, a bola sobra para o time Comercialino com o Luan Níger, volta o jogo, agora o time Comercialino na sua zona de ataque por ali, prendeu Gilvan, perdeu, Marília desarma, bola descarregada pela linha marginal, é bola pro Comercial na sua defesa, bem junto ao técnico Betão Alcântara, que vai regendo seus jogadores, participando bastante do jogo, bastante ativo no banco de reservas, treinador Comercialino, arremesso, Comercial vem pro ofensivo, Alô Níger, arremessa para Rafael Tanque, vai pra disputa de bola, corta a defesa do Marília, bate pra frente por ali, Diogo Calisto, coloca o Mack no campo de ataque, bola sobe, desce na intermediária do Leão do Norte, Vitor Hugo para Guilherme Mariano, ele ajeita para Luan Níger, tentou a finta para cima do contrário, tentou colocar a bola no meio das pernas ali do jogador Léo Couto, foi desarmado perigosamente, Marília vinha para ataque, bola para o Mack, está apontando a arbitragem, arremesso manual ali pelo corredor esquerdo, Tenda Atacado, seu bom negócio começa aqui, Marechal Costa e Silva, 1231, lateral cobrado, Comercial sai jogando, passe errado ali no time do Marília, vem para arremesso, falta marcada para o Leão do Norte. Na intermediária de defesa, tá no solo o jogador do Leão que vai se levantando ali, Igor. É, mais uma, né? Mais uma falta tática, aquelas faltinhas no meio campo para impedir o avanço do time do Comercial. E o Leão tem pressa. Tá 0-0, Correia. Lançamento, vem Comercial pro cobre-ataque, bola solta no setor esquerdo, olha o Leão na boca do gol, domina por ali, faz o giro, tenta a finta, Danilo Ribeiro desarmado pela defesa, bola sai pela linha marginal, arremesso pro Leão do Norte, é o berro da fera, a unha rasgando a garganta, é o sangue do Leão que se levanta, é o brilho cego da paixão e toda a fé depositada em você, Leão, na Série 3, arremesso Felipe Santana para Danilo Ribeiro, volta para Felipe Santana, desarma o time do Mack, desvio do lateral esquerdo do Comercial, arremesso lá lateral para o Marília, ali pelo corredor direito, na sua defesa. Placar de 0-0, Série 3 do Campeonato Paulista, 13ª rodada. Jogos finais, cada jogo uma decisão para o Leão do Norte, sonhando com a classificação. Marília sai jogando, desvio, bola resbalada de cabeça, sobra para Guilherme Mariano. Ele volta da intermediária, recua para o goleiro Max Muralha. Na sua grande área, Muralha faz o passe lateral com o Luan Níger, recolhe a encomenda. Luan Níger faz o passe aqui pela direita, faz a volta. Gilvan, na sua intermediária, prende bola com categoria, pisa nela. Marcado, apertado, Gilvan tem a bola pelo setor direito, arma lançamento, carimba ao contrário, bola bate no braço do jogador do Mack e a bola pro Comercial, falta rente ali a linha divisória do gramado, derivando pelo lado direito, Luan Níger vem pra cobrança, lateral já cobrado, ele devolve lá na sua quarta zaga pro zagueirão Vitor Hugo, recepciona a jogada, recolhe a encomenda, bola mais à frente pra Guilherme Pitbull, Pitbull no jogo, círculo central, faz o passe no setor esquerdo pra Felipe Santana, ele regride, faz ali o regresso na sua defesa pro jogador que é Juninho, o giro, encontra Guilherme Mariano, Mariano serve a Luan Níger, larga lateral, vem pra meia, Luan Níger leva pro Comercial pra ofensiva, o passe no vazio ali, não tinha ninguém, forçou demais a jogada pra Gilvan e a bola sobra pro goleiro Kleber Alves, deixa a sua grande área, Comercial aperta a saída de bola com Rafael Tanque. É o Leão faminto, é o Leão de garras afiadas, sabe que precisa vencer mesmo fora de casa para seguir sonhando com a classificação no G8 da Série 3 do estadual. O Leão tá vivo, o Leão tá solto na cidade de Marília. O Leão busca a vitória contra o Mack na Série 3 do Campeonato Paulista. E você ligado aqui na multitransmissão do Multifutebol Tati. Multifutebol Tati. Arremesso Comercial, Luan Níger colocou a Rafael Tanque desarmado, bola volta pro Leão pela direita, Níger para no peito, vem pro cruzamento, carimba ao contrário, bola sai pela linha marginal, nova